começando o 62º episódio. Eu falava edição, né? Do segundo episódio. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre a grande empresa que vive aconchegada em nossos corações. Pega! Pega! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Aprenda com seus erros. Tem o Senhor da Eternidade. Cara, eu sempre quis comer uma mulher cega. Não, mas pensa só, cara, isso daí faz sentido, porque quando você perde um dos sentidos, todos os outros aplaudem. Então o sentido do tato dela vai estar melhor. Exatamente, então deve ser muito fácil fazer o drogado. Bom, tá bom, próximo, vai. O Daigo! Graças ao caça, eu descobri que os porcos espinhos se masturbam com a própria comida. Cara, você não? Uma dádiva muito desejada pela humanidade. E o Pylon? Porra, pra começar esse podcast, só tem uma frase pra dizer pro baixo peito suco e pra cega. Rise for your grace. Rise for your way. É rise for no grace. É rise for your way. Rise for no grace. E nessa semana vamos nos unir. Vai tomar no seu cu. Hã? É quem faltou? Não. Foda-se depois dos e-mails, vai. Chaga do Satã do caralho. Quando a gente gravou tava meio ruim já, mano. Tava. É, você. Disfarce melhor. Tá foda. Tá foda essa porra. Caralho. Bem-vindos à leitura de e-mails do Baixo Frito Soco. Eu sou o Mr. Catra. Estou aqui com. Estou aqui com o Mr. Daigo. Ué, Mr. Daigo, é Mr. Daigo. Mr. Daigo, e eu sou o Mr. Catra Lapso. Eu vou disfarçar, tá uma merda a minha voz. E, enfim, parabéns a todos vocês que tirarão seus e-mails lidos na voz de Catra. Olá, meu nome é Pedro, eu sei mais um. 19 anos, moro em BH, estudo direito e faça direito penal. É o único que eu sei que dá certo, que a mulher faz. Correto. É o correto. E sou visto eu gosto de jogos desde o longínquo ano de 2011. Faz tempo aí, seus funkeiros malditos. Não sou de mandar e-mail, mas tenho que aproveitar a oportunidade, já que daqui a algumas semanas vocês voltam a encontrar o pessoal do Tanguinha Corp. Jogou, caralho, filho da puta, jogou uma praga do caralho. Confia na gente não, hein? É que, lembro de ler uma matéria no Kotaku há muito tempo atrás, estudante de direito que não sabe escrever, vai se fuder também, talvez até por indicação de vossas senhorias, o Kotaku acabou, então você gosta de coisa morta mesmo, sobre a falta de feedback dos brasileiros em relação ao entretenimento que consumimos, a falta de um simples obrigado ou de um parabéns. Portanto, esse meio é meu feedback pra vocês. Eu só queria agradecer por todos esses anos de edição duvidosa, de muito conhecimento, surpreendentemente e principalmente de muita diversão. É um agradecimento sincero por todo o entretenimento que vocês me proporcionam. Portanto, muito obrigado. Tá vendo? É por isso que eu não quero Patreon. Eu quero que as pessoas me agradeçam por tranquilidade. Não, eu quero dinheiro, cara. Tá foda. Você gosta de grana. É muita escola pra pagar, mano. Porra. É justo. Ai, meu Deus. Tá, minha vez. Vai lá. Fala, galera do Baixo Fim de Soca. Aqui é o Dirt Boladão, passando só pra dizer recursos infinitos. O BFS voltou e iluminou os MP3 players dessas internets. E como diria lá, pra que eles acreditaram, vão tomar no cu, corrigir, mano. No cu. É só isso. Fui. Porra. Esse foi curto. Deixa eu ir no próximo. Vai lá no próximo aí. Eu choro muito. E com diversão. É, amigo. Eu sou o Gravitation. Já explicou essa história aqui. Não, você explicou que você é um viado. Lágrimas correram ferozmente em minha face na virada de 4 de junho para o dia 5 de junho, quando no meu ritual diário de atualização de feeds parei de trabalhar de manhã, e eis que surge, primeiro, esse negócio de atualização de feed eu acho meio coisa de trouxa, mas enfim. O poder da Black Onyx, a supremacia da diversão, BFS Master Race. É, isso aí não é só mesmo, representando, reconhecendo. Porra. Raça mestra, arianos da justiça. Porra. Não, é raça negra da justiça, cara. Também. Meu cabelo é ruim, você sabe. Pra cada sucesso de um cantor branco que você me falar, eu falo sete do raça negra. Então, é por isso que eu tô falando. Meu cabelo também é ruim. É igual o Tom Jones. Como o Tom Jones, né? Mas meu cabelo é crespo. Eu sempre achei que meu anjo da guarda fosse ser negro. É, mas meu cabelo é crespo. Acho que só ficaria mais feliz se o Tanguinha voltasse. Sim, mas eu fiz dos caras com essa esperança. Olha, rapaz. Apaga essa aí, bro. Essa aí não tem jeito mais não, cara. Essa aí não vai ter como não. Essa aí assim, vai, confia na gente aqui. Assim, espere ver o bode de volta em alguma coisa, mas... não sei. Ih. A saudade de vocês era tanto que fiz um podcast, o mundoinominável.net. Se não quiser fazer o jabá, tá suave. Não, essa é dessa, não deixa passar. Ele colocou, o endereço errado, cara. Tu viu? Tá, mundo inominável. Inominável. Parece meu pai falando. Eu copio todos os jargões de vocês, só que sem essa malestria e malemolência dos garotos do RJ e o Lorde do Distrito Federal. Mas quem será esse? Deve ser ou você ou a Rebeca, eu não sei. Talvez seja você. Tá muito... Então ele confia demais no negão gostoso. Referência cruzada. Enfim. E não é o Eduardo Cunha. Nunca seria. Enfim, um abraço aos senhores e... Favor. Favor. Favor. Favor. Ah, Favor. É o diretor do Homem de Ferro. Favor. Favor, mas joga os 3DS no cast. Esse é o único videogame que tem. Então você não tem, você tem um portátil, meu filho. É triste, é velho. Cara, mas olha só, aí, o podcast mais baixado do ano passado, daquela meia dúzia que a gente fez, foi o de Bravely Default. Foi. Olha aí. O 01. Eu já imaginava. Parabéns, cara. Oh, hey, Black Onyx and Sapio! Forever. Sapio! Ainda mais eu que não posso perder de Bravely Default, porque eu não joguei aquela merda. É e delícia. Gente. Aqui, Bruno Gonçalves. Eu imagino que seja. E esse aqui fudeu, hein? Bruno Gonçalves, aceito o nick de CS que vocês quiserem colocar. Bruno Gonçalves, pô, o cara não fala de onde é. Pode, vai, fala. Posso? Pode. Punheta, moleque, punheta juvenil. Com underlines entre cada palavra. Porra, cara. Punheta moleque, punheta juvenil, cara. Fantástico, Daigo. Parabéns. Obrigado. Acho que eu vou roubar isso pra mim, na verdade. Excelente cast. É, conheci vocês após o hiato e logo se tornou meu preferido. Adoro o cast de Resident Evil, Silent Hill, Mega Man, Castlevania e vários outros. Escutei esses dias o de Final Fantasy e vi. Eu quase falei Final Fantasy 6. Final Fantasy e vi Khan o Ilapso prometeu o cast de Final Fantasy Tactics. É, e estou na espera. É um excelente jogo e eu gosto de jogos, é diversão. Torci pela volta e me emocionei muito só de ver que tinha lançado um episódio novo. Continuem assim com essa excelente qualidade. Abraços. A verdade é que a gente só voltou para eu poder gravar essa porra desse podcast. Aí depois termina. É a baleia branca do pivoto. É a baleia branca. E tipo, eu já digo que esse tá na pauta, tá mais ou menos perto. Vocês já podem mais ou menos esperar. É, mais ou menos, mais ou menos. Nós temos vários integrantes que gostam desse jogo, então é muito mais fácil de rolar do que qualquer outra coisa. Porra, tem um Sentai pra esse, mano. Vai ser maneiro pra caralho. Vai ser difícil a galera não querer. Não vai ser um Sentai, não. Vai ser tipo o episódio dos vermelhos, sacou? É, vai ser 12, nego. Porra, que delícia. Que beleza. Esse fala, próximo galera. Esse é o Locomilk. Aqui eu cortei o nome dele. É o Locomilk, beleza. Eu tô com febre. Locomilk nos diz. Fala, galera. Aquela linguagem, aquele jargão tão conhecido de youtubers, assim. É. Fala, galera. Obrigado por assistirem mais um episódio do canal. A puta que eu pariu. Antes de mais nada, obrigado pelo retorno. Exclamação. É sempre uma merda ver um cast foda que você gosta morrer, mas esse que não é um qualquer um, pela força do Black Onyx que ele tornou dos mortos, e é isso que importa. Bom, eu vou direto ao assunto. Outro dia eu vi um tweet de alguém no grupo sobre um Facebook sobre um beat'em up dos Vingadores e despertou uma boa vontade de jogar em muita gente por lá, inclusive a minha. Mas enfim, outro depois alguém postou lá dizendo que tratasse no 1º de abril. Pois bem, vem o cara perguntar a vocês o seguinte: se eu me propor a fazer alguns sprites em vetor dos personagens e cenário para pelo menos uma fase de beat'em up maroto do BFS, alguém por aí se candidata a programar? Eu. Fãs, integrantes ou quem quer que seja? Eu. Ó, pivoto já se levantou. Eu, faz o seguinte. Baeri, eu, Baeri, eu já falei até pra ele isso, pro Locomio que mandei meu pra ele. Eu, Baeri, Diz Inimigo, Senhor Eternidade e o Chokes. Eu não sei se o Chokes tá programando, mas o Senhor Eternidade tava fazendo tem isso, né? Mas tipo, faz um testezinho, só faz um spritezinho, nem precisa ser no cenário. Só moto ele no fundo, cara, preto e preta pra gente ver. Eu não quero jogo não, cara. Eu quero uma animação em formato de jogo. Porra. Animação seria foda. Caralho, uma animaçãozinha de um joguinho de beat'em up. Só pra botar um vídeo no YouTube. Se falar esse jogo aqui que eu tô fazendo e nunca vai sair. Foda-se. Só pra depois botar um Kickstarter e falar, não, eu quero 500 mil. Aí deu dar 2 milhões e meio. Nu. Aí a gente vai ser obrigado a fazer. Aí dá 50% pro Locomilk e a gente fica com o resto de 1 milhão dividido entre a gente. Foda-se. No momento faz porra nenhuma. Porque Kickstarter é assim, só precisa fazer. Essa que é magia. Dá um Ike Batista na galera, sacou? Aham, total Ike Batista. É. Só que sem o You're Fired. Sem essa porra aí. Não, mas aí, é maneira a ideia. Só, cara, o foda, só precisa de alguém que desenhe, mané. Programar tem uns 500. O foda é ter um desenhista que desenha, de o verdade. Artista. É, um artista que produza. Porque todos os desenhos que eu conheço são preguiçosos. É incrível, mané. Acho que deve ser da profissão essa porra. Eu conheço um desenhista que não é, mas o problema é que ele trabalha tanto que ele não tem tempo pra fazer. É, isso, é. Eles são preguiçosos, eles trabalham de verdade e não tem tempo pra ficar fazendo desenho pros outros, pro amiguinho. Eu conheci um desenhista que não é preguiçoso na vida, que eu posso falar que eu conheço porque eu apertei a mão dele e falei com ele 5 minutos com o John Romita Jr. Foda-se! Foda-se todo mundo. John Romita Jr. é meu amigo no Twitter. A gente se segue. acabou, sou eu, né? Cavaleiro Kong! Caramba! Como não escutar esse cast e ter mil ideias também? Segue meu brainstorm enquanto eu escutava o cast. 1. Os vilões podiam ser uma ordem secreta com a intenção de dominar o mundo, estilo Templários e Assassin's Creed. Só que esses caras seriam os americanos, republicanos, ultra-radicais. Tipo, Tea Party, sacou? Total. Parecendo meio Tinha América também. Tinha América. Letra A. Pregando o criacionismo contra o evolucionismo. A gente nem falou disso, deu mole. É, tudo born again Christian. B. Aquecimento global é mentira. C. O sistema internacional de unidades, que é a implantação do sistema real do mundo todo. Sistema real que ele fala o britânico, né? Que o, eu tô ligado. Que os americanos usam. Aí os cientistas das mais diversas áreas foram invocados pelo Zordon, entre aspas, pra acabar com essa ameaça. 2. Na batalha final, o Hawking tinha que ter um golpe especial. Pro Skater. Stephen Hawking Pro Skater. É um meme maneiro, cara. Bacana. Nível Guacameli, assim. Ele faz manobras radicais com a cadeira e mete porrada em todo mundo. 3. Lamarck tinha que ter o golpe especial da farinha. Taca a farinha no chão e vê uma enxurrada de ratos devorar o inimigo. Além disso, o Lamarck é um cientista de atingir ela com ideia fraca, certo? Ah, que maldade. Nem é, né, cara? Isso é virou uma piada ao longo do tempo que ele perdeu. Acho que ele, na verdade, deveria ser um traidor e zoar com a galera. No fim do jogo, podendo ser redimido ou não. Não, 4. Tem mais gente melhor pra ser traidor. Podia ter um Edson desde o começo dele, viu? 4. Madame Curie. Eu lembro de Madame, viu? Madame Curie podia Madame morrer Curie. Se sacrificando pra matar o inimigo fadão. Era essa a ideia. Essa ideia, né? Ela usa radiação a níveis extremos e acaba morrendo também. Tipo, sei lá, o Kurama, quando dá aquela rajada de plantinha de rosa lá no meio, né? Aquela que ele faz com sangue dele e mata o cara azul. Como é que chama? Puta que pariu, Kamen Rider Strong tem isso. A Taekwondo se mata dando um super golpe fodão que mata o monstro. É a única vez que ela mata um monstro, de fato. O Strong é aquele chifrudo, né? É. A Taekwondo é a Joaninha, parceira dele. Cara, eu já não sei se eu sei isso de cabeça, não. Mas eu sei que tem o Strong, que é o que não consegue cruzar os braços, com aquelas ombreiras. Claro, aí. Ele é o Kamen Rider mais forte. Ele parece um Akumaizen, sabe qual é? Sim, ele é totalmente. Ele é bem assim. Por causa do aquele chifrão estúpido. Ele é meio Akumaizen naquela porra. Ele tá meio errado ali, deslocado de Kamen Rider. Mas naquela época também, Kamen, tinha cada Kamen Rider bizarro. Os bichos eram feios, mas é isso aí, vem seus e-mails. Opa! Pra tosse@baixofreitosuco.com. o WhatsApp do Baixo Freitos. Podia ter uma porra, né? Tipo jornal, né? Mande pro WhatsApp do Baixo Freitos Soco. facebook.com/baixofreitosoco, facebook.com/groups/baixofreitosoco, que é o grupo aberto, todos se divertem. E quem faz merda toma martelada na cara de Hasashi Daigo. Toma aqui. Fez merda, apanha. Apanha. Fiquem aí com o nosso episódio sobre a SEGA, a melhor de todos. Mark One. Porra, cara, Rister. Vamos aqui, vamos ficar 30 segundos falando um jogo foda que só tem no Mega Drive. Rister. Rocket. Bob Lord. Rocket, não sei o que é da Konami. Rocket Knight. Deixa eu ver. Spots Goes to Hollywood, boa. Marcos Magic Football. Mutante League Futebol. Comic Zone. E Hockey. Comic Zone. Vectorman Re 2. Kid Chameleon, deixa eu ver o que mais. Gunstar Heroes. Alien Soldier. É o Golden Axe de... Não, Alien Storm que eu tô pensando, é o mesmo? Também. É o mesmo jogo, né? Não. Alien Soldier é aquele da Treasure, você joga com um bicho com cabeça de falcão. Ah, tô ligado. Porra, bem lembrado. Alien Storm. Virtua Racing. Outrunners. Super Thunder Blade, Phantasy Star do 1 ao 4. Olha que coisa bonita. Aquele de RPG, porra, o caralho, que tem até hoje, porra, sai. Shining Force. Dynamite Head. O Yu Hakusho de Mega da Treasure, que é único porque é único com 4 personagens. Isso. Aquele Sailor Moon também é só pra Mega, não é? O Sailor Moon que tem todo mundo é o único que é pra Mega. É, mas só tem pra Mega ele, ou tem pra Super Nintendo? Não. O do Super Nintendo tem mais jogos, mas nenhum que tenha 7 logo de cara. Sailor Moon é mais importante que o Yu Hakusho, eu acho. Será? Porra, Sonic Knuckles, sei lá. Ah, mas aí, porra, aí... É, ó com o cu, porra. É tanta coisa porra, boa. Porra, já tá fugindo aqui. Marcos, que a Million já foi, né? Já, James Bond. Tá bom, então. Então até, fica o episódio, até a parte 2 aí. Abraço. Até mais pra vocês aí. E voltem para a parte 2. Teremos outra SEGA. Não tem. Acabou. O que foi, foi. O que não foi, não será. A morte não é o oposto da vida. A morte só é o oposto do nascimento. A vida Sim. é pra sempre. Sim. O que você fez em vida dura pra todo sempre. Nada que você fizer agora mancha o que foi feito no passado. É, enquanto lembrarem de você... Enquanto, pelo menos, sempre que uma empresa nova te comprar, mudar o nome da empresa e você puder botar a culpa na nova aquisição, não tem problema nenhum, sacou? Sim. É que nem o Axl Rose, ele podia ter morrido drogado e virar um ídolo. A SEGA não, a SEGA ela podia ter fechado e terminar com os dias de glória, só que ela continua aí fazendo merda. Mas é que tá, não é culpa dela. É culpa de quem compra essa porra, entendeu? É tipo, cara, isso é o carro. É tipo, deixa ela morrer. Deixa o cara morrer. Cara, sabe o que é a SEGA hoje em dia? Sabe quantas vezes quando tu tá na rua e vê um cara passando com um Chevette 89 vendendo? E tu olha e pensa, caralho, quem compra essa porra, tá ligado? E tu vai ver e já tá no 18º dono. Meu irmão, para de comprar essa porra, brother. Porra, mas Chevette 89 é Chevette 89. Tá vendo? É por causa de gente que nem você que ainda tem a porra da SEGA até hoje, entendeu? Meu pai tem um Ilapso 76. Ilapso. Meu pai tem um Ilapso 76. Na minha época já fui o melhor carro que te rodava nesse Rio de Janeiro. Eu fazia Meyer Leblon voando, parceiro. Não tinha túnel, não tinha linha vermelha, não tinha porra nenhuma. Meu pai tinha um Opala 76 maneiro e tem até hoje o filho. Ai, peraí, que agora é Opala, mano. Foda-se. Mas SEGA é sinônimo de nostalgia. Hoje em dia, a SEGA tá na merda. Opala. Puta que pariu. Caralho, que delay. De cancela. Porra, e lá pro Opala, porra. Sempre quis, cara. Vai. SEGA é cara, o Opalão era um carro foda, meu. Um carro de funerária, porra. Nego morria e ia pro Opalão. Mas muita gente fudeu em Opala, cara. Só porra! Se o Bobi, mas eu percebi dando Opala. De trás também. Isso não é o Ilapso só não é Opala porque o Opala bebia pra caralho. Ilapso não bebe. Verdade. Aí aquela música do Pavilhão 9, né? Opalão Preto. Caralho, cara. Vai, segue. SEGA é sinônimo de nostalgia. Quando a gente tá falando da SEGA, a gente sempre lembra com um bom coração, tipo, caralho, que coisa maneira. Tipo Opala. Só que às vezes a gente para de... Não lembra quanta cagada rolou em toda essa história. Tipo Opala. Cara, a gente tá falando do Opala. O podcast de Opala. Parei. Sério agora, parei. Ford agora. Ford. Chevrolet, brother. Era Chevrolet essa merda? Acho que era. Fuder. Pô, da Ford era o quê? O Maverick, né? Que é foda também. Era Maverick. Ah, cara, vai, SEGA. Foda-se, fudeu. SEGA é SEGA. SEGA! Eu acho que um dos países que a SEGA atuou com maior força foi o Brasil, né? Hoje é um fato comum que a SEGA foi derrotada na Batalha dos Consoles. Mas isso tudo foi só pra dizer que a verdade é que a derrota não foi da SEGA, mas não. De todos nós. Bonito isso, né? Eu li num livro. A SEGA lançava o Master System, o Master System era muito maneiro. A SEGA lançou o Mega Drive era muito maneiro. A SEGA lançou o Saturno era muito maneiro. A SEGA lançou o Dreamcast era muito maneiro. Imagina quantos videogames muito maneiros no meio dessas merdas que a gente tem iam estar rolando aí. Imagina quantos videogames fodas não ia ter feito também se não tivesse um bando de japonês burro lá comandando a Exato. Porra. Exato! A burrice é foda. Vamos pra timeline que se foda essa merda. Na verdade, eu acredito mais é falta de comunicação do que burrice exatamente, mas burrice é falta de comunicação de todo jeito. É uma coisa que muitas pessoas falam, né, que muito do hardware tá ligado ao sucesso da empresa. Isso é mentira. O sucesso da empresa tá ligado ao hardware. Isso. Nem sempre o melhor hardware que vai liderar o mercado, que vai vender. Dependente das controvérsias, todos os hardware que ela lançou no mercado são excelentes. O problema é a direção da empresa que a gente vai falar a seguir, né? Você vê o hardware do Wii, foi uma bosta e ela oprimiu todos os videogames na geração passada. Você vê. PlayStation 2 dele, na geração dele, era um dos piores, cara. O GameCube e Xbox são mil vezes melhor. Sim, o GameCube cara, o hardware do GameCube é sinistro, brother. Sim, só não usaram. Jesus amado. Curiosamente, a SEGA, ao contrário de todas essas empresas das quais a gente costuma falar, quando fala de videogame, etc. É claro que essas empresas de hardware, sobretudo, elas têm que ter uma participação maior internacionalmente, né? Porque você tem que vender o seu hardware pra tudo quanto é canto, enfim. Você tem que ter laboratório, essa porra que eu falei aí. Você tem que ter uma participação internacional maior, já desde aquela época. É claro que hoje em dia isso vale pra todas. Mas a SEGA, em particular, se tornou uma empresa japonesa com o tempo, claro, mas a origem da SEGA são dois caras que são americanos, na verdade. Indo pro Japão, assim, porque lá é a terra da promessa. Em 1940, tinha um cara, Martin Bronya, e o Martin Bronya, ele fez uma empresa chamada Service Games em 40, lá no Havaí, que era uma empresa de máquinas de caça-níquel, que nem a Konami começou sendo, que nem a Nintendo chegou a ser por um curto período de tempo, e várias outras passaram por isso. Todas essas empresas que hoje trabalham no ramo de jogos eletrônicos, enfim, e que existem já desde meados do século XX em diante, em algum momento passaram por isso. Sim, se você parar pra pensar, os primórdios do arcade são caça-níqueis. Era uma empresa que vendia máquinas de caça-níquel, sobretudo para as bases americanas no Pacífico, né? Que era uma coisa que desde então os Estados Unidos já possuíam. Vale a pena comentar que quando a gente fala de arcade nessa época, a gente tá falando de jogo analógico mesmo. A gente não tem o peso da eletrônica ainda nessas máquinas. A gente não tem tempestade de luzes e gráficos. É, arcade nessa época era mecânico, né? O pinball já existia. Máquina de pinball. Isso. E os arcades eram mecânicos, né? Então, tudo mecânico. Era steampunk, mano. Mas como o Lapso falou, lá pra 52 rolou uma proibição de caçar níquel lá nos Estados Unidos. Aí esse Morty falou assim, cara, partiu o Japão. O que aconteceu nos Estados Unidos? Como no final dos anos 40 e começo da década de 50, a galera voltou da guerra, né? Os sobreviventes voltaram da guerra. Houve um problema social muito grande nos Estados Unidos de os caras voltarem pra aquele país. Todos os postos de trabalho tinham sido ou reocupados de modo geral por pessoas de meia idade que não estavam em idade de serviço, né? E, gente, isso, no caso, era gente já muito velha, né? Porque, enfim, se você era homem e conseguia andar, você ia pra guerra. Então, a pessoa da terceira idade ocupou os postos de serviço e as mulheres ocuparam postos de serviço. Então, muitos desses caras voltaram pra encontrar um país completamente modificado, a estrutura social do país mudada, não tinha mais lugar pra eles. Alguns viraram policiais, outros continuaram carreira de serviço, mas muitos ficaram meio que perdidos na vida. E nisso de ficar perdido na vida, né, o cara se entregou a vício, etc. E um dos vícios era o jogo. Como era a indústria que tinha menos lobby por trás, né? Não era, enfim, não tinha uma Lucky Strike, não tinha nada do tipo. E a bebida alcoólica já tinha tido a porra da lei seca, enfim, não dava pra atacar de novo esse ramo. Pesou pro lado dos jogos de azar. E aí esse cara realmente enxergou no Japão uma possibilidade de levar o negócio dele, porque era um país que, assim como os Estados Unidos, né, tava passando por toda uma reestruturação social e as pessoas não tinham nenhuma forma de entretenimento. Então, dessa mesma década de 50, é que data o boom do mangá e etc. Nesse período de tempo, tinha um outro cidadão americano, David Rosen, que era um militar, estacionado também lá no Japão, já no pós-guerra, que depois que terminou a guerra, etc., ele resolveu ficar pelo Japão mesmo, né, e tentar a vida dele como homem de negócios lá. Só que ele, diferente do Brumley, que focou mais no caça-níqueis, ele levou arcade a arcade mesmo. Então a gente tá falando daqueles jogos meio de Chico X, sabe? Ou então pinball. Esse cara, ele foi meio que, sei lá, o dono do Spoleto versão Japão pós-guerra. Ele saiu tentando tudo até dar certo. Ele fez máquina de tirar foto 3x4 pra nego tirar documento, fez a porra toda, até que chegou uma hora que ele falou, essa porra aqui de jogo de azar é o que vai dar liga. Uma hora esses dois caras se juntaram. Que aí você vai falar, porra, eu faço máquina de prazer, você faz também? Vamos fazer uma máquina de prazer juntos, né? Vamos fazer prazer juntos. E aí, essa fusão entre essas duas empresas, do Rosen e do Brownlee, né? A Service Games meio que virou uma sigla, como tudo no Japão, né? Uma primeira sílaba de cada coisa, deu o nome Sega, e essa empresa passou a existir com esse nome. Eu acho maneiro que o nome da empresa de um cara era Service Games, Sega, tudo bem. E o nome do outro, que o nome do cara era David Rosen, a empresa era Rosen Enterprises. Aí você juntou Service Games com Rosen Enterprises, deu Sega Enterprises. Limitada. Porque foda-se. Porque foda-se você e seu nome escroto. É, não precisamos colocar nomes. É porque é um nome fácil de japonês falar também, né? Tem a sílaba C e a sílaba H são normais. Mas Enterprises é uma palavra muito difícil de japonês falar. Enterprises. Provavelmente essa empresa, ela devia ter um nome japonês, né? Então devia ser Kabushiki Gaisha o nome da empresa. É isso mesmo. É, devia ser Sega Kabushiki Gaisha no começo. E aí, enfim, quando você vai traduzir qualquer texto pra inglês, já que ninguém quer ler japonês e estuda em inglês, virou Sega Enterprises e foda-se. E isso é uma coisa muito curiosa. Muitos de nossos ouvintes não sabem, mas a Sega, apesar de ser uma empresa japonesa fundada no Japão, foi fundada por dois norte-americanos. Você consegue ver essa característica na Sega da mistura do norte-americano com o japonês. Aquela coisa louca, ambiciosa e escrota. Sabe? Que grito foi esse aí? Eu não posso escutar mais. Veio isso. Eu tô sendo inibido nesse podcast agora? Sempre! Lembrar que arcades nessa época eram na maioria aqueles arcades mecânicos, né? Martelada na marmota, tirar bola na boca da gorda, etc. O primeiro brinquedo que eles fizeram, acho que vale a pena mencionar, foi o Periscope, que é basicamente você olhando um periscópio de um submarino enquanto atira num barquinho. Bem inconveniente pós Pearl Harbor e tal. Tipo, foda-se. Porra. Aí já era 20 anos depois da guerra. Era tranquilo, dava pra passar já. Mas o que a gente conhece de arcade hoje em dia e a referência foi só na década de 70 que a eletrônica caiu em peso nessas máquinas. Só pra você, ouvinte, ter uma ideia de como o Japão é Japão, com o lançamento de Space Invaders da Taito, foi Taito que lançou, né? Foi Taito. Teve falta de moeda no país. Tipo, falta de moedas no país. Estados Unidos também teve. Até no Japão deve ter muita moeda. Você não sabe. foi o Space Invaders que causou a falta de 100 ienes, né? Moeda de 100 ienes. É a moeda de 10 centavos. Né? É, exatamente. Isso tem que ser lenda, cara. Não, isso é verdade. Isso é registro. Registrado. Nos Estados Unidos também teve problema de moeda por causa do Pac-Man. O Quar sumiu. É, o Quar. 25, a moeda de 25, é. A moeda você bizarra. Vê que isso era uma tendência. Então a SEGA teve que sair comprando uma galera que fazia jogos eletrônicos pra continuar no mercado, na moral. É, aliás, até antes disso, ela mesma já tinha sido comprada, né? A SEGA tem na história dela uma característica forte de nunca ser a empresa matriz de porra nenhuma. Ela já desde muito cedo era sempre subsidiária de alguém ou fazia parte de algum holding muito maior. Nessa época, já em meados dos anos 60, já veio um conglomerado, e aí foi um conglomerado já americano, comprou a Sega. Foi a empresa que depois veio a ser a Viacom. Na época ainda era a Gulf Western. Então, uma parada importante nesse meio termo aí foi que quando a SEGA realmente foi pro Japão, estabeleceu e começou a entrar nessa parte de jogos, né? Uma coisa que foi muito importante foi quando eles contrataram, acho que é Hayao Nakayama, que é a cabeça japonesa da SEGA, que ficou por muito tempo lá batendo e levando ideias, né? Ele é um dos caras que prezava por essa qualidade, buscava por essa qualidade tecnológica, sempre trazer mais coisas. Ele que forçava junto com David Rosen para poder a companhia investir nessa parte, entendeu? Ele era um cara que estava atenado com a Taito, com outras empresas lá no Japão, que estavam já fazendo sucesso, com a Taito fez um Space Invaders. Então eles começaram a pesquisar isso, né? E que ele incentivou a SEGA a ir mais pro meio eletrônico também. Sim. Né? Pra ir pra parte do eletrônico e buscar esse tipo de inovação. Então ele é um cara que tinha ideias muito, muito criativas, assim. É um cara muito atenado no mercado, e ele com o Rosen, cara, eles fizeram uma parceria que foram levando a SEGA por esse caminho que, pô, a gente vai falar que foi muito bom, cara, essa época aí, entendeu? O Nakayama entrou na SEGA ainda no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Foi meio nesse período, e ele só foi sair lá pra quase 2000. Isso. Depois que ele sai é que degringolou de vez mesmo. É, né? Fudido de ideia, né? Nakayama foi uma das entidades mais importantes da história da SEGA. Esse cara tá vivo ainda, ele trabalha na Microsoft hoje. Durante todo esse período em que ele teve, né, ele viu a ascensão e a queda. Ele teve lá durante todo o tempo. E era um cara muito rígido e muito rigoroso, né? Tinha meio essa cara de japonês mesmo, né? Japonês de negócio, né? Dava tapa na cara de empregado e o caralho. E realmente, ó, a figura muito importante, né? Enquanto ele esteve lá, bem ou mal, a SEGA se segurou enquanto SEGA. Provavelmente se ele não tivesse saído, a coisa teria acontecido de uma forma um pouco diferente, provavelmente, né? Não teria acontecido do jeito que aconteceu. Ele tenta salvar até o final, digamos assim? Provavelmente teria. Existem empresas que contêm essa figura importante que une todo. Tipo, a própria SEGA teve o Nakayama. As pessoas falam muito do Steve Jobs na Apple, como ele era o cara rígido, etc. Mas foi por causa dessas atitudes que botaram a parada na linha. Exatamente. É interessante quando a gente fala, quando eles começaram a ir atrás de empresas pra entrar no ramo de jogos eletrônicos, eles compraram uma, acho que era Gremlin Industries, alguma coisa assim, uns Gremlin. E eles fizeram o primeiro joguinho eletrônico, foi um head-on. É interessante falar desse joguinho, que não é muita gente conhece, porque ele é tipo um Pac-Man antes do Pac-Man existir. Então não é tão legal. Polêmica. É, todas as boas ideias já foram tidas, cara. Exato. É, cara. Aí você tava falando do Steve Jobs, né? Isso. Então, lembrando que a gente tá falando de arcade. Se você pegar pra ver os gráficos dessas porras, você não vai entender porque diabos nem eu comprava Atari. Na moral, Atari é o maior Big Mac da história. Aquela porra que tu olha pra... Nossa. Caralho, depois que tu me explicou o Big Mac, cara. Mac, agora... Você olha a foto e fala, nossa, deve ser muito maneiro. Aí quando tu vê o que é a parada de verdade, é tipo... Não. Só o que você me ensinou o Big Mac, pô, era gostoso, cara. Entendi. Gay. Tá bom, vai, segue. Entendi. Segue, vai. SEGA. Enfim. SEGA! Os jogos da SEGA, eles não eram tipo Big Mac, não eram tipo Atari, assim. Você procura Zaxxon aí no Google. Olha essa porra de 1982. Isso foi antes do crash dos videogames, daquela porra lá. Foi o primeiro jogo isométrico, era tipo meio 3D, tinha um gráfico maneiro a parada. Cara, esse gráfico é muito irado. É muito Zaxxon maneiro. Zaxxon fodinha. Sabe qual é o nome disso aí? Ah. Sabe o que é isso aí? O cara do Shenmue, que eu não lembro o nome agora. Mas é isso aí. Qual é o nome da puta? Ah, sério mesmo, é impressionante uma arte desse nível num isso jogo é ele. E o Suzuki, pô. E o Suzuki. Sabe o que é isso aí? É o Suzuki e aquele filme da Disney, dos caras de Tron. Isso aí é o Suzuki com Tron. Sua eternidade, pensa nas porras dos jogos de Atari que você tá acostumado e que você jogou. Os jogos do Atari são da mesma época que essa porra aí. Sim, por isso que eu tô malado. Isso aqui é muito irado. Mas esse jogo é uma merda? Não, é. Não, é um Não, pelas imagens parece maneiro. Esse jogo é um daqueles jogos que você consegue jogar no Shenmue, se não me engano. Sim. Esse jogo teve várias versões ao longo do tempo. Eles foram fazendo remake até pro Jaguar. Aquela bosta do Jaguar tem uma versão. Tem pro Mega Drive. Pra vários jogos. O Viewpoint, você vê do Neo Geo, é bem o Zaxxon. Cara, se você pegar aí, tipo, Arcade Master Collection, Action SEGA não sei o que no PS Store ou no Wii whatever, tu vai ver esse jogo aí também. Mas é mais fácil procurar no browser. Essa coisa de você falar de SEGA com arcade, cara, sempre é uma contradição bizarra, porque em termos de arcade, pelo menos, eles sempre tiveram muito bizarramente na frente dos outros, ou no máximo olhando pro Neo Geo do lado, ele fala, ih, me alcançou, né, daqui a pouco eu te passo, otário. Só pra defender o Atari, Atari foi lançado por volta de 77 pra reproduzir com fidelidade o jogo, daquele jogo de batalha lá, o... Como é que é o nome? Não, sem ser Space Invaders, é o Combat, tá. O Combat e o Pong eram os jogos que ele tinha que reproduzir com fidelidade. Então eles montaram o videogame pra aquilo. Entendi. O que foi feito depois foi tirar leite de pedra. Tipo, você lançou em 82 o Zaxxon, cara, você tava muito... Tava, porra, o quê? 5 anos na frente. 5 anos nessa época que... Tô falando de GT. Tô falando de crash dos videogames, GG. Vai se fuder a tarde. A gente não tem muito conhecimento do arcade, no caso dos Estados Unidos, porque a gente ouve muito falar dos consoles, né? A gente ouve muito falar dos consoles, tanto que o arcade ele sempre foi mais popular que os consoles dos Estados Unidos. Nessa época áurea, tá? Porque o que fazia o Atari vender mais? Se você olhar, por que o Atari vendeu mais nos Estados Unidos? Ele liderava. Justamente porque a Atari tem as licenças dos arcades. A única pessoa que podia, a única empresa que podia lançar jogo de arcade era a Atari no próprio console. Então, Pac-Man, Space Invaders, todos esses arcades famosos que a gente só conhece no Atari, eram arcades muito populares nos Estados Unidos. Chegou primeiro nos Estados Unidos, que inventou essa cultura e depois foi parar no Japão. E aconteceu o crash, mas os arcades nunca pararam. O lance é que ficou tão popular lá, os caras gostaram quando eles começaram a fazer melhor e depois tentaram fazer arcades pra poder ficar popular nos Estados Unidos, voltar. A parada saiu dos Estados Unidos, foi pro Japão, o Japão pegou, gostou, aprimorou, os caras são foda, são japoneses, né? E começaram a fazer o período inverso, tentar entrar no mercado americano, porque o mercado americano entrava de maneiras bizonhas lá, né? De maneiras estranhas, era importante, etc. E depois tentaram fazer a parada em volta, mas o arcade sempre foi muito popular. Eu consigo, pra quem quer ver um pouquinho mais disso, tem uma série muito chamada Video Game Years, do Retroware. Cara, é uma série muito boa, documentada, ano por ano, vai dizendo todos os lançamentos marcantes de arcade e de consoles. E você consegue ver isso daí, é muito da galera velha mesmo falando, sabe? Os arcades são muito popular. Pac-Man, cara, Pac-Man destruiu, arrasou quarteirões. O Star Wars da arcade é um arcade muito foda. Era todo, pô, é só wireframe praticamente, né? Um pseudo 3D, assim, só por linhas, com vozes gravadas dos atores e tal. Cara, isso aí vendeu bilhões e bilhões, e nego, pô, explodia, lotava. Então o arcade foi uma febre assim, nos Estados Unidos. É porque a gente não tem essa vivência. A gente só fala do ovo, de consoles, né? Console. Mas arcade foi grande sim lá, cara. Foi bem, bem famoso. Aconteceu a crise no Ocidente dos videogames. E independente do que as pessoas queriam jogar. Não atingiu o Oriente, tipo, de sagado. Não, quase não atingiu o Oriente. Não, porque não tinha videogame lá ainda, né? Exato. Ainda não tinha videogame. Na verdade, era muito mais errado. Na verdade, teve um problema lá já no ano anterior. E aí o cara, o Rosen, tivesse um gênio, ele até anteviu essa porra desse problema. Que em 82 eles tiveram um problema sério com a indústria de jogos eletrônicos, no caso arcades, no próprio Japão. Teve uma recessão dessa indústria localmente no próprio Japão. É local ou é co-op? É local. Não, era co-op local na internet. Mas era online ou era na internet? Em 83, em 82. Entendi. Teve uma recessão nessa própria indústria e o cara achou que ia dar merda por causa disso. Né? Mas enfim, ele tava mexendo com o mercado japonês, não tinha videogame lá. Então foi meio que foda-se. E aí no ano seguinte teve toda uma crise de mercado de videogame caseiro nos Estados Unidos, que era onde tinha videogame ainda, não tinha no Japão. No Japão foi ter naquele ano, né? Em 83 é que começa a ter videogame no Japão. Para maiores informações sobre a crise dos videogames, o crash da indústria, eu gosto de jogos número 8. Deve ser uma bosta esse programa. Acho que é uma bosta, mas é um número 8. Eu vi, 2010. Considera, nós do neutro tempo. Mas como no Japão a merda tava mais tranquila, a SEGA tava de boas lá, mais ou menos, resolveram lançar um videogame, assim, né? Bora lançar um videogame. A Nintendo, nessa época, tava lançando o Famicom e tava desbravando bumbuns ali. A SEGA resolveu lançar um videogame, moleque, eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca ouvi falar nessa merda de SG-1000. Parece o nome de nave de Stargate, sei lá, essa porra. Não, vocês não só já ouviram falar que vocês tiveram essa porra em casa, né? É, vocês tiveram com mais memória e processador melhorzinho um pouco. Foi o Mark III, SG... É, só tiveram Mark a terceira 3. Versão dele, mas olha só, é a mesma merda. Eu tive o Master System 1, Master System 2, Master System 3, e eram videogames muito... Sim, mas todos eles eram Mark III. É, sei. Seu mongolão. Mas você vai falar... Dá um nó na cabeça quando você vai procurar sobre a história dos videogames. Ah, vamos lá, no Japão. Aí você começa a ouvir SG-1000, Mark III, que não sei o que. Você, cara, eles não lançaram... Os caras não eram bons de marketing, não. Nunca foram. Aí você não bate o nome de um com o outro, né? Você fica assim, cara, cadê o Master System? Mas quando você fala Mark 1, Mark 2, Mark 3, você tá falando de videogame. Pra mim parece que é uma armadura de ferro. É, se você for falar da armadura do Homem de Ferro, são armaduras diferentes. São todas armaduras do Homem de Ferro, mas são armaduras diferentes. Tá, tudo bem. Tá. Diferente. Os dois saíram no mesmo dia, cara. 15 de julho. julho de 83. O Famicom e o SG-1000. O Famicom e o SG-1000. Que delícia, cara. Que dia bom. Aí saiu batendo de frente com o outro. Não, mais ou menos, porque o Famicom saiu comendo bumbum e o outro ficou tipo, Quando os dois saem, tá? Saem dois videogames, um da Sega, que era a empresa de arcade, e outro da Nintendo, que era a empresa de arcade. Uhum. Saiu o videogame da galera do Donkey Kong e saiu o videogame da galera do fliperama que fosse o fadão da SEGA na época, Altered Beast, por exemplo. Não sei se é. Não sei de que ano é. Não, peraí, tá? Donkey Kong e Altered Beast tem uma diferença absurda. Não sei se tem. Zaxxon. Saiu do Zaxxon. Tá? Saiu o Zaxxon, aquele restaurante, e a galera do Donkey Kong. Aí é uma questão que como os dois saem ao mesmo tempo, e é um aparelho tipo... Ah, videogame, que é isso? Ah... Lá na América eles têm essa coisa em casa aí. Vamos ver se a gente... São computadores pessoais. São computadores pessoais. Aí, provavelmente, as pessoas se guiaram ou pelo preço, ou pelo marketing, ou alguma coisa muito bizarra do tipo, ah, em Tóquio, os mercados estavam todos vendendo Nintendo e não o SG-1000, porque... O que o cara vai comparar? Não, esse aqui tem um hardware muito mais poderoso. O cara comprou a revista Ação Games do mês pra ler. Ó, vai sair o primeiro videogame do Japão. Sabe uma coisa que foi um puta diferencial pra Nintendo nessa época? Foi o boom dos jogos side-scroller. No videogame, o Mark I, o SG-1000, ele ainda não tinha esse conceito de jogar andando pra direita e pra esquerda, sabe? Ele ainda era uma coisa mais... Na verdade, ele não tinha capacidade. O boom do Nintendinho, na verdade, é que ele conseguia fazer scrolling dos pixels, lateral. Então você podia fazer... Ele, por causa disso, que surgiu os jogos side-scrolling, né? Já o SG-1000, ele era algo... Já era um ramp que eles pegaram de peças de MSX e de outros computadores domésticos que tinham lançado. A SEGA fez o bululu e lançou. Então ele não fazia scrolling, fazia nada, ele só podia, era tela por tela. Então, poxa, o Nintendinho era muito mais avançado que ele. Fala que o chip sonoro do Nintendinho, pô, destruía. Pra época era muito bom, era muito foda. Sim. Até hoje, pra quem conhece o Pyron e ele tá falando bem de um videogame da Nintendo em prol de um videogame e contra um videogame da SEGA, é porque era... Bizarro. Tem um outro detalhe também bastante interessante, que o conceito de videogame pra SEGA nessa época era: ah, a gente faz fliperama, né? Então vamos levar isso pra casa do cara e foda-se. Os mesmos jogos que estão lá é os que a gente vai ter aqui. Que era o erro da Atari. Ao passo que... Mas é velha história, aprenda com o erro dos outros. Né? O coleguinha fez merda, olha pra lá. Uhum. Na época não tinha internet, o cara não leu na... Era muito longe. Era muito longe, né? Tinha que ir por telégrafo. Ao passo que a Nintendo, ela tinha uma visão um pouco diferente do que seria você ter uma experiência caseira de videogame, né? O controle do SG-1000 era um controle de Atari, com alavanquinha, não sei o que, era o velho papinho, videogame, arcade na sua casa. Era feio pra caralho essa merda. Era um controle impressor. Eu acho que o videogame lindo, eu acho ele lindo, cara. O aparelho, o console, eu acho bonito. Que isso, não. Tipo, voltando um pouquinho só, a Nintendo sempre teve uma noção boa das plataformas que ela desenvolvia, tipo, até hoje, ela, tipo, se você comparar o Nintendo DS com o PSP, por exemplo. O PSP, geralmente, ele lança jogos que, tipo, foda-se, são iguais jogos que você joga no PlayStation, só que são, tipo, com a telinha menor. A Nintendo não, ela já pensa que o cara vai tá, tipo, no ônibus, vai tá viajando, vai tá, tipo, numa situação diferente de... E mais tato, né? E ela faz uns jogos preparados pra você usar aquela canetinha, pra você, tipo, ter sessões de jogo menores e etc, entendeu? A Nintendo sempre foi uma empresa muito ponderada, enfim... De todas as empresas de entretenimento, eu acho que só se comparam a Nintendo em termos de, assim, ser ponderado e pensar 10 vezes antes de agir, do que eu conheço, obviamente, né? A Nintendo, a Disney e o Maurício de Souza. O resto, todos têm alguma... Ah, a merda que ele fez ali, ó, a ponta merda que ele fez ali. Tirando esses três, todo mundo, a Apple, ah, vamos aumentar a tela do iPhone, foda-se. Todo mundo faz alguma merda. Esses três, eles sempre falam assim, cara, acho o problema nessa decisão aí que a gente tá preso a tomar. Ah, isso aqui, o problema é o seguinte, ó. Essa marca de maçã, vira e mexe, vem maçã podre. Se tu colocar a Mônica na maçã, vai dar desenteria na criança e vai dar... Não, então não vai fechar. E essa Fischer, não, essa marca Fischer é boa. Então fecha com essa empresa aí. É esse tipo de cuidado... É esse tipo de cuidado muito, muito pensar 10 mil vezes antes de fazer, pra não dar merda, que diferencia. É. Mas aquela coisa, a Nintendo lhe dá o mérito pra Nintendo mesmo, porque a Nintendo ela foi visionária. Porque se tu pegar a SEGA, ela simplesmente estava seguindo o standard dos consoles americanos. Se você olhar o SG-1000, ele parece muito com o ColecoVision. Até o controle lembra muito com o ColecoVision, entendeu? Não, já os Nintendo... controles daquela época eram todos desse tipo... Era, é, era tipo um Atari assim. O mais diferente de todos era do Intellivision, que era uma porra, cara. Que era tipo. Que era uma merda. O osciloscópio no meio que tava girando, rodando pro lado e pro outro. Era uma porra horrível. Ah, entendeu? Tipo iPod, brother. Mas então, o foda da Nintendo é que ela poderia ter dado muito errado por fugir do padrão, né? Poderia ter dado errado, podia ter mudado a história. Nego podia ter aceitado essas mudanças ou mudar certo. E deu certo, e cara, na boa, nego esquece. Mas o primeiro Famicom, esse Famicom que foi lançado em 83, ele já tinha um microfone no controle. Ele tinha um microfone embutido no controle, cara. Cara, Não é um programa sobre Nintendo, mas vale a pena falar como o Famicom definiu o que é controle de videogame até hoje. Justo dizendo. Sim, principalmente a patente do direcional em cruz, que porra, me fez comprar um controle de Wii U só pra poder jogar emulado Super Nintendo. Sabe que você é verdade isso, olha, mas... É, eu acho uma merda. Cruz é uma merda, na moral, mas enfim. Mas a parada... Vocês não jogaram o Contra 3 usando o controle de Xbox 360, que não te dá nenhum controle fino sobre a parada. Mas outro controle merda, né? Que é o controle da Xbox. Você Contra, tu vai morrer do mesmo jeito. É Contra, cara. O que você tá tentando? Sou adolescente. Adolescente. Mas é um controle que já tem lá tudo que a gente entende como definição de controle hoje em dia, né? Tem mais de um botão, não tem uma porra de uma alavanca de fliperama gigante que se você colocar aquilo na mochila pra ir na tua avó estraga. Tem Select Start, que existiam até a última geração, agora que mudou de nome, né? Só um parênteses rapidinho, uma coisa muito engraçada que eu parei pra reparar há pouco tempo. O meu contato com o Atari foi quando eu era pequeno, né? Então eu era um ser humano menor. Minha mão era menor, era tudo menor. Ah, essa alavanquinha pode colocar. Seu pau era menor. Exatamente. Seu pau era do mesmo tamanho, mas... Eu lembro de ter o controle do Atari e o manche era tipo a minha mão inteira, que eu usava o manche. Se você pegar o controle hoje em dia do Atari, você vai usar a ponta dos dedos pra mexer aquele troço. Cara, eu não tenho a menor noção da escala do Atari. Pois é, você vai achar que vai pegar um troço ou não. É um... Aliás, eu lembro de uma vez, e isso já faz bastante tempo, de uma vez que eu peguei meu Master System pra jogar, a gente tinha tipo na minha pré-adolescência, barra adolescência, VT. Uns 16 anos, e até menos se bobear. E eu lembro que eu peguei aquele controlezinho do Master System e achei aquela porra muito pequena. Sim. Eu não conseguia trabalhar com aquilo. Acho que a gente se acostuma. Tipo, também tem o fato de que tipo, o controle não era tão pequeno assim. Mas a gente se acostuma também com aquele controle enorme de hoje em dia. Aquele controle do 64, acho que E pra tu ver, o do Master já é bem maior que o do Nintendo. Ele é foda. Cara, eu admito que quando eu gravei aquele vídeo pro Baixo Frente Soco do jogo lá da Atari, que é tipo o Super Mario, que foi feito recentemente. Eu usei um controle que meu tio tinha comprado, que era aquele anatômico, que a mão fica toda com os dedos na posição certa. Que é o controle do Dynavision. Pode crer, o Dynavision tinha um controle igualzinho, verdade. Que era uma bosta. A gente viu todo tipo de controle ao longo da vida, né, cara? Viu desde essas coisas mínimas aí, minimalistas, até, sei lá, controle com obesidade mórbida do Saturno. Exatamente. Primeiro Xbox. O 64 é uma bosta, o Nintendo 64 que é um lixo, o pior controle do universo. Do 64, o GameCube, caralho, lamentável. Você, mano, ouvinte, que resolveu fazer uma viagem no tempo e usar esses videogames da puta que pariu, saiba que até uma determinada época, todos os plugs eram iguais. Então você podia usar o controle do Mega Drive no Atari, se quiser. Era o USB da época. Jogava no Atari sem problema. Era o USB 1.0. Quase isso. USB 1.0, muito bom. Era aquele controle de 8 pinos. Era 8 4, pinos. 4. Exatamente, era a porta de computador, foda-se. Era a porta serial, né? Sei lá, como essa porra, foda-se. Rise from your grave. Falando um pouquinho do Master System, vale a pena a gente levantar a bandeira aqui. O Master System foi um sucesso absurdo no Brasil e no Brasil, ponto. Não, na Europa também ele foi bem, cara. O mercado europeu, ele era muito bom, cara. Porque era muito fácil desenvolver pra ele, no sentido de que o hardware dele, como era uma de sobra de ColecoVision, Intellivision e foda-se Vision, a galera que desenvolveu pra esses aparelhos, né, na Europa, geralmente assim, subsidiárias da Mattel, qualquer porra desse tipo, tinha uma certa facilidade em olhar, eu sei mexer com essa porra aqui, isso aqui é família de circuito integrado, não sei o quê. Então, e como lá também ninguém tinha ido ainda, né, a Nintendo não tinha avançado lá, a Atari não tinha se aventurado tanto por lá, lá não tinha mídia falando que esse negócio de videogame foi uma moda passageira, igual nos Estados Unidos. A Sega, quando chegou lá com o aparelho, foi bem recebida. Mas na época, o mercado europeu tinha o mesmo problema do mercado sul-americano, em particular o brasileiro. brasileiro. Ele não tinha nenhuma relevância pra porra nenhuma, né? Não era um mercado importante. Então essa importância que o Master System teve, tanto no Brasil quanto na Europa e na Oceania também, foi foda-se, né? Não fez nenhuma diferença. São números que provavelmente nem entram nas estatísticas que a gente encontra por aí. O mercado ainda era realmente bipolarizado, Estados Unidos e Japão. Até porque se a gente for procurar, vai ser SG-1000 Mark III. Tipo, vai se fuder. Fora esse problema. Fora que, pô, ontem a gente lá no shopping viu, né, cara? Aquela porra daquele aparelhinho que a Tectoy lança, que é um Mega Drivezinho portátil até hoje. Que roda jogo de Master System e Mega Drive, sei lá. Moleque, daqui a pouco eu vou lançar Show do Milhão portátil. Não duvido nada. Já tem o jogo do controle azul? Já tem. É, aquele controle azul já tem, cara. Mas eu acho que tem jogo, o Show do Milhão no meio do jogo. Tá pra fora, você sabe de nada. Junto com as paradas de PS Bank. Vem com 200 cara, jogos aquilo. Eu sou um merda. É, mas tá. Sabe de nada, você é muito inocente. E como. E tem um outro detalhe, né? Nesse meio. Pô, para de contar aí, Daigo. Caralho! Daigo viaja! É mesmo, velho? Pessoa, caralho, mandou uma grau do Timóteo. Não, cara, é Cacete Planeta, seu filho da puta. Tudo bem, cara. O jogo Cacete Planeta é uma merda. Linda gravação. O Leão titando, moleque. Tipo, caralho, ele deve fazer isso sempre, só que ele muta o microfone. Agora falhou, sacou? Claro que não. Caralho, caiu a máscara, brother. Não, caiu a máscara. Já era, velho. Não, já era. Vem na minha cabeça. Tu fica cantando cara. O jogo. Cada um tem uma merda. Eu fico falando pornografia durante as gravações. Eu vou entrar. Na verdade, eu fico brigando com minha namorada. Ah, tu fica brigando com ela? Pornograficamente, né? Ah, isso eu acho meio fácil, hein? Entendi. Eu me masturbo com os bonecos de Adventure Time. Eita. Ah, tá, o Jake estica o braço, né? Com certeza. Oh. É, bom, pois bem. Estica o pau. Quando teve esse crash nos Estados Unidos, a Gulf Western, que era um conglomerado americano e que era dona da SEGA, né, tinha a parte majoritária das ações da SEGA, ficou aquela porra meio assustada, né? Na época, eles, durante a década de 60, 70, fizeram várias movimentações de aumentar o seu conglomerado, adquiriram várias empresas, a Paramount, eles compraram time de basquete, a porra toda. Quando viram essa buceta explodindo de videogame, eles falaram, pô, essa porra vai dar merda, tu não quer comprar de volta a tua empresa, não? E, enfim, ofereceram lá um valor pro Rosen e pro Nakayama. Eles toparam, compraram de volta a empresa, e aí quando eles compraram de volta a empresa, eles falaram, mas então acabou essa porra de SEGA, do C, não sei o que, nos Estados Unidos, vamos refundar essa empresa aqui no Japão. Fundaram uma empresa totalmente japonesa, e aí teve meio que um renascimento da SEGA, né, e ela foi refundada completamente sob as leis japonesas. E aí ela passou a seguir de novo. É nesse momento é que ela começa a, de novo, ter toda uma reestruturação já interna, né, uma de muitas que ela foi ter e de começar a repensar a atuação dela no mercado, tanto de consoles nos dois países, quanto de arcade também nos dois países. Eu acho interessante quando a gente para levantar o hardware do Master System, o hardware do Mega Drive depois, hardware do Game Gear, hardware dos videogames da SEGA, com uma forma geral. Eles eram fodas. E isso nunca foi o suficiente pra eles serem só fodas. Ué, vamos chegar lá então. mas é o argumento que o Pyron deu já no começo. Você ter o melhor hardware, ou ter um hardware competitivo, não te garante competitivamente como um todo. É, o Master System e o Nintendo, enfim, dá pra discutir aí que realmente o Nintendo tinha um hardware melhor durante pelo menos boa parte do começo. E esse começo já foi suficiente pra crescer a base Nintendo e todas as companhias externas, né, a Konami, a Capcom, a Square, a Enix, foram todas pro lado da Nintendo e a SEGA ficou sozinha. Ela teve pelo menos 6 meses de liderança aí, pó, da SEGA comendo pó. Chegou num ponto em que o market share japonês era 90% da Nintendo, já não tinha mais o que fazer ali. Né? Enfim, esquece e parte pra uma próxima. É possível algumas tentar pessoas... outra coisa. Tem gente que diz que a SEGA começou a perder daí e nunca mais conseguiu se recuperar. Como teve um ponto em que ela ficou na frente, né, você pode ver que o jogo pode sempre mudar de uma forma ou de outra. E a história das empresas de tecnologia, sobretudo na década de 70 em diante, né, quando a gente começa a ter o conceito de computador pessoal avançando, mostra que isso pode acontecer. Você tinha a Apple, que era uma empresa que faliu, acabou, morreu, um drogado que expulsaram da empresa, babá. O cara se curou, voltou e botou a empresa de volta no topo e a empresa voltou por muito tempo. E botou em todo mundo. Em mim não botou, não. Mas, enfim, eu não quis ser superior. Mas essas outras histórias do próprio mercado de tecnologia mostram que isso é possível. Então é a questão de você achar onde é que tá o erro e em que ponto realmente degringolou sem volta. Ah, daqui não tinha mais volta. Ou então daqui, se tivesse dado esse desvio certinho, talvez tivesse se reajustado. Tem vários pontos da história da SEGA em que você consegue ver, ó, aqui, se tivesse virado um pouquinho pra esquerda, dava certo, né? E não deu. Uhum. Não, vários, né? Tipo, ah, podia... Não. Porra, se tivesse... Denied. É. Denied. A gente não vai tomar muito tempo no episódio de hoje relembrando coisas no Master System, etc. Até nem tanto Mega Drive, blá, blá, porque a gente já fez isso em outros podcasts, principalmente na nossa série Era Uma Vez um Beat. Recomendo você, ouvinte que não ouviu, voltar e lembrar como vai se tocar. É garantido, é legal, pode ouvir. Mas eu acho interessante a gente focar na trajetória da SEGA, né? A SEGA lançou o Mega Drive, o Master System, competiu ali meio atrasado com a Nintendo, com o Famicom e com o Nintendinho. Uma pancadinha e depois entrou na fase gloriosa do Mega Drive, ou Genesis, como foi conhecido nos Estados Unidos, contra o Super Nintendo, e é dito como a batalha mais romântica da história dos videogames. Como os caras estavam perdendo em termos de partilha de mercado pro Famicom, nas duas frentes já não tinha mais volta, eles botaram na cabeça deles uma ideia muito fixa e que, pensando ingenuamente e até de certa forma pragmaticamente, era uma ideia que fazia todo sentido. Se você tiver a melhor máquina, você vai ter uma chance melhor nessa indústria. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm até hoje. Não, mas isso é um pensamento idiota, porque isso é um pensamento tipo, egoísta, entre aspas, é um pensamento de desenvolvedor, entendeu? É um pensamento Sim. que não leva em consideração o seu público. Sim. É óbvio que o público não vai se importar se você tem uma máquina melhor ou uma máquina pior, quer dizer, tem uma pequena parte do público que se importa, mas a maior parte do público vai se importar se você tem um jogo bom e se esse jogo funciona, entendeu? E se esse jogo atende a ele, o que, enfim, o jogo mais jogado do mundo hoje é o LoL, em PC e console, etc. E todos os outros são jogos de telefone. Que... Pera, tem console? Determinante... Não, pensando no como um todo, né? Dispositivos que, de certa forma, tem um bom foco nisso. E todos os outros jogos jogados pra caralho, ou que dão renda pra caralho, são todos jogos de telefone. Que é o cara tá no metrô, indo daqui pra ali, jogando essas porras. Né? E, determinantemente, os telefones não jogos... têm o melhor hardware. Sim, e são jogos feitos pra rodar em qualquer merda. Tipo, como, por exemplo, Cthulhu vs Santa Claus, War on Christmas, um excelente jogo disponível já pra iOS e Android, compre agora. Cthulhu? Que Cthulhu o quê? Eu não sei o Cthulhu, não. Cthulhu. Cthulhu. Cara, tem que ter um bônus hidden escondido no jogo do Cthulhu dançando dança Cthulhu, moleque. Quando eles começaram a fazer esse redesenvolvimento do SG-1000 pra lançar o que seria o Mark III, o Master System, etc., eles tinham boas apostas, né? Mas ainda dentro daquela linhagem de pensamento deles de vamos levar o arcade pra dentro da sua casa. Sim. E aí eles tinham Hang-On e já tinham uma série de jogos que tinham, né, um apelo já um pouco maior e que tinham o tal do side-scrolling que foi tão importante pra Nintendo. Tinha Shinobi, você tinha o Altered Beast, e pensando sempre em vamos levar isso pra dentro da casa das pessoas. Pensa como eles conseguiam... A gente falando aqui, fica claro como eles estavam pensando errado, mas tenta se colocar no lugar da época. Olha o que faz sucesso pra caralho ali. É arcade. Por que a gente levasse isso pra dentro da sala do cara? É genial, é perfeito, é isso. Só que não. Vocês acham isso errado, caralho? Eu acho muito certo. Uma coisa que funcionou no arcade não necessariamente funciona. Porque assim, ó. Não, porque assim, ó. O pensamento dela na real, o que aconteceu foi o seguinte. Nessa época aí, no Mega Drive, né? Entre o Master System e o Mega Drive, foi na época que a Nintendo já tinha um monopólio do mercado. É uma prática até que rolou várias tretas. A gente tem que falar de Nintendo falar disso. Era uma prática errada, tá? Que caiu por terra, né? Então o que aconteceu? Peraí, a prática errada, você tá falando? Não, a Nintendo praticava monopólio ilegal e pronto. Não. Ela praticava monopólio. Por que é ilegal? Sim. Por que era ilegal? Hoje em dia seria ilegal, mas na época não era ilegal. Na época era ilegal. Envolveram várias. Cara, a Atari fazia a mesma coisa, cara. Não, mas aí a gente tá entrando numa discussão de máfia e dinheiro rolando. Olha só, isso é capitalismo, cara. Eu falo assim, você quer fazer pra mim? Vai fazer só pra mim, não vai fazer pro outro. Ah, tá, vou fazer pra você, porque pra você é melhor. Cara, isso é, desde que o mundo é mundo, tem isso, meu irmão. Não tem esse caô de ser monopólio, ou de ser beleza, crime contra a economia. Enfim, eu... Depois a gente entra nessa coisa aí que... Não vou te falar, eu acho isso. Ó, como ele é bonzinho, dá dinheiro pra Unicef. Mas enfim, capitalismo é capitalismo. Pô, vamos fazer um episódio um dia que é o submundo dos jogos. Porra, fodeu. Beleza. Isso aí realmente é muita historinha pra ficar detalhe, vai atrasar aqui. Vamos partir. O lance é o seguinte, o lance é que a SEGA tinha noção que ela não conseguiria ter as licenças de sucesso da Nintendo, né? Os jogos estavam populares na época porque tinha esse contrato de Sim. exclusividade com a Nintendo, etc. Ponto. Quando a gente tá falando de licença, nesse caso, você tá falando de, por exemplo, ter um Mega Man, ter um Castlevania, ter uma franquia já bem estabelecida na Nintendo, você não ia conseguir levar pra SEGA, porque a Nintendo botava, né, cabresto lá na Capcom, na Konami, etc, e falando, ó, vai lançar pra mim? Não vai lançar pra ele. Se você for lançar pra ele, eu não deixo você lançar mais nada pra mim. E como eu tenho 90% do mercado, quem manda nessa porra sou eu. Pode ser escroto, mas que eu saiba, isso não é legal. Eu sou uma empresa, eu assinei o um contrato com a Nintendo de uma produção pra Nintendo. Só que eu faço uma outra empresa, a gente cria uma filial, alguma coisa assim, não sei qual que é o termo certo, que vai fazer jogo pra você. Não, olha, cara, assim você tá falando exemplos de, por exemplo, coisas que a Nintendo jamais conseguiria colocar um cabresto. Por exemplo, Disney. Ô, Disney, só vai ter jogo do Mickey pro Nintendo. Pra SEGA não vai ter. Ah, é? Capcom, cara. Capcom faz jogos pra Nintendo e depois... Acho que chegou a fazer pro Mega Drive também, não foi? Depois. Aquela lacuna disso aí vem depois. Ah, Mega Man X vai ser daqui a 10 anos pro Mega Drive. Foi até quando a Nintendo meio que começou a perder um pouco desse poder de cabresto, mas já na era 16-bits. Mas aí, onde o Pyron vai chegar é o seguinte, e eu interrompi ele, mas eu vou deixar de interromper. O problema era você conseguir pegar esses jogos, Castlevania, Mega Man, Dragon Quest, etc. O que ele tá falando de licença é isso. E aí a SEGA correu pra um outro lado, que é o que ele tá querendo tentar falar e eu não tô deixando. É, mas não só os jogos, tinha outras coisas em relatos, documentos, etc. Aí vocês vão olhar depois em documentários, que não é só isso. A Nintendo fazia terrorismo a ponto de não deixar fazer mais nenhum jogo. Falou assim, cara, não é só os jogos que você lança pra mim. Se você lançar qualquer coisa pra concorrente, você não lançar mais nada aqui. Então tinha uns outros terrorismos por baixo, por pano, fora o sistema de lock-on, etc, que algumas pessoas criticam, não sei o que vou criticar aqui. A questão é que a SEGA viu o seguinte, olha, a gente não tem como competir, as maiores empresas que estão fazendo jogos de momento não vão fazer jogo pra gente por causa da Nintendo. Então o que a gente tem de bom pra competir? Qual nossos maiores títulos? Eles olharam, pô, são os arcades. Os arcades da SEGA são jogos populares, era a empresa que, de arcade, mais lucrava, mais vendia, os jogos dela eram os melhores naquela época. Pô, tem que trazer isso pra casa se a gente quiser fazer sucesso. Se a gente quiser entrar no console, a gente tem que trazer um jogo que a gente tem de sucesso no arcade pra casa. E como é que a gente consegue fazer isso? Primeira coisa, precisa no CPU Motorola 68000, que é que tem nossos arcades. O que mais o quê? Chip de som da Yamaha. Mais isso o quê? Aí, pai, não, pessoal, pai, vai, vai. Vai. Rise from the grave. Rise from the final. Eu só quero dizer que o Mega Drive simplesmente é um System 16 console velho. Sim. Não, mas então olha, eles fizeram uma máquina de arcade caseira, porque não tem jeito. Mas eu respeito, cara. Eu comprei videogame a vida inteira porque eu queria jogar primeiro a minha casa. Eu não tô falando exatamente errado, não. Então eu acho que eles estão certo. O Richter viu que é burro e não entende essas porra. Mas a parada é o seguinte. Claro. A parada não é essa. A parada que ele tava falando é que o grande problema nisso é que isso sempre aconteceu, é do tipo, ah, olha esse Altered Beast que foda, hein? Vou jogar em casa, vou comprar o Master System. E não deu. O lance da SEGA é, pra fazer os jogos, não tinha como fazer no Master System, entendeu? Isso. Cara, pra fazer os jogos pra ter a mesma sensação do arcade, a qualidade do arcade da sua casa, ela tinha que fazer outro hardware, não tinha jeito. Porque quem jogou o Altered Beast, ninguém jogou o Altered Beast, sempre que tu falou o Altered Beast, o Wonderhack, o no Master System. Porra, na época era maneiro, mas, porra, não é o arcade, entendeu? É muito inferior aquilo ali. Não, mas aí isso abre, cara, mas isso abre uma discussão, que é até uma discussão muito paralela que a gente tem outra hora, que é como o Master System fez um sucesso absurdo aqui no Brasil sem essas paradas. Ele tinha franquias próprias aqui, tinha coisas, características de console tipo Nintendo nesse mundo aqui brasileiro. É porque os jogos eram bons, né, inimigo? Você jogou, tu viu que os jogos eram bons e você não tinha essa barreira do marketing, daquela coisa do Nintendo antes, não tinha. Como você pegou um osso cru, você pode analisar. Tanto que muitos sites especializados aí, ó, tipo, já IGN, Kotaku, muito tempo atrás, falava, poxa, Final Fantasy VI foi o primeiro jogo com a protagonista feminina. Porra, nunca jogou Phantasy Star 1, caralho? Isso é muito tempo antes. O mundo americano foi tão nintendizado, vou dizer assim, nessa época, que os caras não simplesmente não... Tinha uma barreira deles mesmo de não aproveitar da outra plataforma. Então eles nem sabem como são aqueles jogos de lá. Por isso que o Brasil e na Europa, que não teve essa febre Nintendo, que a Nintendo nunca se fez na Europa, absorveram mais consoles da SEGA, porque a gente era neutro. A gente conseguia olhar aqueles jogos e ver que realmente eles eram, entendeu? Por isso que muita era, gente era aqui neutro, primeiro. Primeiro, era neutro. Segundo, a Tectoy veio com a SEGA. Terceiro, não tinha participação da Nintendo oficial aqui, demorou muito pra ter. Tinha essa porra, assim, tinha jogo da CCE, tinha essa porra toda, tudo meio que moda caralha, mas não tinha nada concentrado. Você não ia pra loja. Pirateamento da Nintendo. Você não ligava a televisão no comercial do, sei lá, Fera Ferida, passava comercial do Turbo Game da CCE. Passava do Master System, do Mega Drive. E outra coisa que é uma característica muito bizarra, que eu não lembro. E olha que eu joguei essa merda pra caralho. Não lembro de ter chegado e falar, caralho, vou jogar esse videogame agora aqui porque são jogos que eu joguei no arcade. É porque você não ia arcade, talvez, né? Eu ia. Eu jogava aqui pra caralho. Só que os jogos que eu jogava no Master System não eram jogos sei lá, Afterburner. Tudo bem, não, tudo bem. Aí você tá falando, a gente tá falando de épocas diferentes. O que eu tava falando de, por exemplo, eu quero ter um joguinho pra jogar fliperama em casa. Eu tô falando de, por exemplo, eu quero ter um PlayStation pra jogar The King of Fighters. Uhum. Eu quero ter um Mega Drive Super Nintendo pra jogar Street Fighter. Tudo bem, mas na época do Master System não era isso. É isso que eu... Mas essa época aqui já é tão tudo misturado. O Master System, quando saiu no Brasil, já tinha Mega Drive lá fora. Meio que saiu tudo junto, entendeu? Entendi. Então, os jogos Master System, particularmente, até acho que não. Mas você tinha essa... Entendeu o que a gente tá querendo dizer? De ter essa coisa de... Porra, minha mãe comprou pra mim um Mega Drive pelo seguinte. Ela falou, cara, você todo dia quer ir nessa porra desse fliperama jogar essa merda desse jogo. Tem essa porra pra videogame? Tem. Tem pro que você tem? Não. Pra qual que tem? Tem pra Mega Drive e Super Nintendo. Tá, vamos ali na casa de vídeo. Qual que é mais barato? Mega Drive. Então vou comprar essa porra pra você. Vai fazer uma porra de uma ficha no locador e você vai alugar essa porra dessa fita todo fim de semana. Foda-se, acabou. E aí eu vou jogar Street Fighter em casa. Uhum. E Mortal Kombat, o cara é 4. E aí resolveu esse problema. É isso e que aí a gente tá falando. Uma criança nerd e não saudável que não sai de casa. Mas eu aí... Eu morava numa porra no apartamento em frente a uma avenida. Foda-se, não tinha jeito mesmo não ali. Ali não tinha jeito mesmo. Não tinha como brincar. Só depois que resolveu. Olha como é que a gente acabava vendo, tá interpretando essa parte de uma forma diferente. Byron, você tá dizendo essa parte lá, mais a nível global, né, do competição e como eles poderiam competir com a Nintendo. Aqui é um terreno que eles não tinham nem por que competir. Talvez isso estivesse vendo dessa forma. Por que aqui no Brasil, o Master System pra mim foi como a impressão que a Nintendo passou depois, por exemplo. Eu jogava joguinhos exclusivos ali do Master System que eu me divertia, tipo Mônica no Castelo do Dragão, sei lá. Moleque, tinha Tectoy, né? Exato. É. A Gradiente só foi entrar bem depois. Depois que ela lançou o Phantom System, aí se legalizou trazendo o NES. Pô, aí que teve todo o apoio do jogo lançado primeiro aqui. Primeiro veio o Super NES, depois veio o NES. Vamos com calma. Então, olha só a diferença de tempo. E o Master com a Tectoy já tava aqui. Não, mas você tá pulando o telhado. Antes do Master System sonhar aqui, já tinha os Famiclones aqui há muito tempo e eram muito populares. Os Famiclones aqui no Brasil bombava. Bombava. O lance que o Master System chegou, cara, ele era superior, assim, graficamente, e os jogos eram bons. Todo mundo jogou Alex Kidd na época, e o Mônica do Castelo do Dragão, mas tem aquela coisa... jogos. Como jogos? Eu já era curtir os jogos, eu não curtia. Nem eu falava assim, aqui no Brasil não tinha essa porra assim, eu não vou jogar essa merda de Master System porque não é Phantom. Não existia, cara, isso. Não existia. Entendeu? Porque você tinha um videogame, você já era, uau, ele tem um videogame, cara. Ia pra casa do amigo meu jogar Master, BMX, cara, Mônica no Castelo do Dragão. Caraca, a gente jogava... Exatamente, assim, exatamente. BMX? Chega... Ah, seu elitistazinho de... A BMX, porra, aquela piadinha. Como é que era? Jogos de verão. Só que a gente só jogava isso e isso. California Games, porra. California Games. Show. Jogos de verão na época. É, sim. Então, se o PH comprasse uma Master System, o teu amiguinho não ia ficar puto, ia comer cuspir no console dele porque era cega. O cara ia lá jogar na casa dele junto, entendeu? E foda-se. Porra, bora jogar com o Naquela Max. Época, quem tinha videogame chamava a galera toda. Isso. Pô. Cara, eu tinha os amigos que eu tinha nessa época que moravam no mesmo prédio que eu, eram dois irmãos, eles tinham Master System. E eu, antes de ter o Mega Drive, eu tinha o Turbo Game da CCE. Então eu tinha um videogame com um F-16 na capa, compatível com NES, né? Que era um Famiclone da CCE. E eles tinham o Master System. Porra, irado. Porra, Turbo Game, caralho. Controle Turbo, vai se fuder. E aí, tinha jogos maneiros, porra. Tinha jogo maneiro pra caralho, Nintendo, todo mundo sabe. Mas assim, era aquele universo assim, tem o videogame A e o videogame B. Não tinha interseção entre os dois, realmente nenhuma. Não tem jogo em comum da Nintendo, do Nintendo com o Master System, se não me engano. Acho que sei lá, acho que não tem. Talvez Mortal Kombat 2, da Tectoy. E aí... E aí era aquela coisa assim, tipo, vamos lá em casa jogar Mega Man e vamos na tua casa jogar Golden Axe, né? Era completamente diferente, realmente. Não tinha essa competitividade de tipo, ah, o meu é melhor que o... Ai, seu merda, comprar Xbox, videogame de bosta. Não tinha nada disso, né? Era completamente diferente. E ao mesmo tempo, tinha essa coisa de, ah, me presta a fita aí do teu Phantom System, do teu Dynavision, do teu Turbo Game, que todos rodavam a mesma merda. Mas não tinha um marketing pra isso. Você não ligava a televisão pra ter um programa de televisão sobre esse videogame, coisa que a Tectoy fazia. Isso contribuiu muito. Ao mesmo tempo que o marketing de boca a boca de, ah, esse videogame aqui serve, essa fita, tanto faz, a Dyna ou da Gradient ou não sei o que, tanto faz. Porque na época, né, logo um pós-Color, né, quando começou a ter aquele fomento à indústria de computador, como a Nintendo nunca veio aqui falar, a patente é minha, a patente era de todo mundo. Então, todo mundo fez a porra da... começou a rodar, meu todo velho. Mundo fez a porra do videogame que quis, né? E isso faz toda a diferença no nosso mercado aqui, que é um mercado de bosta, que não tem a mínima porra de relevância. Mas por outro lado também, tem que analisar que, tudo bem, ela fez o marketing e tudo isso, mas tem que ver que ela tinha que fazer um esforço, porque os outros consoles, o Famicom, que a gente falou que já tava aqui no mercado, que você comprava em qualquer loja, tinha vários modelos, né? E os jogos eram todos piratas, pra você comprar tanto o console como o jogo, era muito mais barato. Então como é que tu ia convencer comprar um console que chegou agora, que só ela vende, que é bem mais caro? Os cartuchos não são piratas, são tudo originais. Então, pra poder convencer a minha galera a poder, porra, consumir esse novo brinquedo, ela tinha que fazer um esforço a mais. Então, ela chegou depois e chegou com um bagulho mais caro ainda, imagina. Então, era foda. Então, assim, apesar de ter propaganda, é um esforço de salto que ela tinha que fazer pra poder entrar também no mercado, que aqui era dominado pelo Famiclone, cara. Então não era fácil assim, entendeu? Tectoy é uma parada assim, a parte, cara. Tectoy é uma coisa fantástica. Não, vai não ter tem dossiê Tectoy. Vamos convidar os caras que trabalhavam no Tectoy na época. Vou mandar um e-mail agora, vou começar a escrever. Mas pô, vamos. Enquanto isso, matéria na faculdade que eu fiz entrevistando um desses caras, de repente. Você entrevistou esses caras? Sim. Ah, então beleza. Caralho, é uma bicha. Sim? Uma bicha invejosa aí, ó. Viadão. É invejosa. Não, que ele podia já pegar o contato pra fazer isso aí, né, irmão? Que mulher, mas foi isso que eu podcast na época, pô. Isso, mas agora tem há 5 anos e nunca falou dessa porra, mas beleza. Isto é Pedro Henrique Nunes. Mas tudo bem. Pega! Nessa onda de querer ter o melhor hardware pra, enfim, tentar começar logo a ganhar mercado, alguma fatia do mercado, quando todas as tentativas com o Master System nos Estados Unidos e no Japão já tinham sido esgotadas, o pessoal da Sega começou a pensar, está na hora de fazer outra coisa. Nessa época eles já tinham o System 16 como plataforma de arcade, destruindo tudo e todos com jogos fodas que tinham, o Altered Beast estava bombando e o Caralho A4, e todos esses jogos que depois vieram a ser muito populares no Mega Drive e ganharam portas também para Master System, né, sobretudo aqui no Brasil, Golden Axe, etc. E chegou a hora, né, de eles tentarem pensar, bom, já que não deu certo com o anterior, vamos tentar de novo agora com uma máquina potente, vamos fazer um outro tipo de posicionamento no mercado e vamos tentar invadir esse mercado americano e o mercado japonês também, e dar uma nova experiência pro consumidor, pra ver se a gente agora apocanha essa porra dessa Nintendo, que tá começando a ficar velho já, né? Então a gente tá falando aí já de quase anos 90. O aparelho que o Nintendo nos Estados Unidos já tava lá há 5 anos. Já tava começando a chegar num certo ponto de quem comprou, né? Não é um mercado que nem o de hoje em dia, né? Que tá todo mundo comprando videogame o tempo todo. Uhum. Ainda mais porque estraga toda hora, né? Naquela época, pô, tu tacava o Nintendo do Grand Canyon e ia lá embaixo e pegava e tava funcionando. Provavelmente. Né? Então assim, chegando no final dos anos 80, a Nintendo já tinha vendido Nintendinhos, né, num volume de 7 milhões, né, de unidades nos Estados Unidos, e teve um ano que num ano só eles venderam, passaram de 7 para 15, então eles dobraram essa quantidade de Nintendinhos que eles tinham vendido no mercado, né, que foi um ponto aí que realmente deve ter baixado o preço em algum momento, e aí começou a chegar num certo ponto de saturação do mercado de hardware, e aí passou a ser o mercado de compre jogos novos pro seu Nintendo. Por esse ponto é que eles começaram a tentar entrar logo de sopetão e vir com um hardware novo. E aí começou o desenvolvimento do Mega Drive. O Mega Drive ele chegou em 1989. 89. Não, 88 no Japão. Ele lançou 88 no Japão. Ele tá um ano na frente do Super Nintendo, né? Lembrando... Não, o Super Nintendo lançou 2 anos depois. 2 anos depois. 2 anos. O Mega Drive, ele foi lançado antes do Super Nintendo, etc. Mas não é um cenário muito bom. A gente tá falando do ano de Super Mario 3. Super Mario 3 é tido como um dos melhores, tem gente que é o Super Mario 3 supremo, preferido, meu Deus, e é um jogo que mexeu, abalou corações, Então, a gente tá falando de um videogame que foi lançado na época do Super Mario 3, foi mais ou menos ruim as vendas em 88, mas depois, nos Estados Unidos, foi vender pra caralho. É o que acontece, né? Primeiro, o SG-1000, um hardware razoavelmente inferior ao Nintendinho, sai no mesmo dia. Anos depois, o Mario 3 é lançado em 23 de outubro daquele ano de 88, e eles lançam o Mega Drive no Japão no dia 29. Ou seja, é a mesma coisa que hoje em dia, domingo agora, você estrear uma série, o primeiro episódio de uma série de fantasia medieval, 10 horas da noite, quando tá todo mundo vendo o final do Game of Thrones na HBO. É, exatamente, é isso aí. Exatamente isso, cara. Então, toma todo mundo vendo lá, ih, vai morrer o fulaninho, não sei o que, pau no cu. E, não, mas olha aqui a minha série sobre, sei lá, Roda do Tempo, famosíssimo livro do fulaninho lá. Ah, tá, cala a boca aí. Caraca, lá, meu irmão, tira... Foi rigorosamente isso. Tava todo mundo jogando, porra, com 6 dias de Mario 3, cara. Tava todo mundo lá, esse mundo 4-4, cara, que merda, E o cara, não, tem aqui o meu jogo novo, o Sega Mega Drive. Ah, tá. Ah, cara, mundo 5-1, cara, tem que ir pra escola, vou deixar o jogo ligado. E foi isso, então, não foi legal, cara. Foi uma questão de timing, né? Hoje em dia... O timing deles é sempre horrível. Hoje em dia, a espionagem industrial que existe, e mídia, etc., você sempre sabe, meses antes... Pô, é só pegar os calendários de filme de super-herói, né, cara? A DC fala, não, eu vou lançar esse filme aqui em junho, daqui a 3 anos. Porque em maio, a Marvel vai lançar o filme de não sei quem. Então, eles já pegaram esse mês, eu vou ter que escolher outro. Né? E, na época, eu não devia ter uma porra dessa, suponho eu. Então, o cara Quatro da... de cavalheiros. É, o cara da SEGA tava lá, começa a mandar aí pra todas as varejistas, manda pra Arapuã, Japão, manda pra loja americana, Japão, manda pra casa do Japão, Mega Drive, yes! E tinha um cara lá da Nintendo, yes, vai chipa Super Mario 3, Super Mario 3. E o cara da loja americana, Japão, recebendo, falou, caralho, meu irmão, que eu vou fazer com tanto videogame, tanto jogo novo, o jogo nem é pra esse videogame, tá ligado? Uma zoeira dessa porra. E ninguém deve ter avisado também, porque, foda-se, né? Porque sim, então quando o Mario saiu primeiro, tipo, foda-se, pegou o seu mercado. E aí, realmente, as vendas de Mega Drive no primeiro ano, nesse finalzinho, né, novembro e dezembro praticamente, no Japão, não deram certo. Não deram certo, mais ainda, um problema que um cara, um pouco mais na frente, foi detectar, que era uma coisa que a Nintendo enxergou desde o começo e que a SEGA demorou a enxergar. A SEGA, quando foi lançar o Mega Drive no Japão, lançou o Mega Drive, você comprava o Mega Drive e você comprava jogo. A Nintendo, desde que o mundo é mundo, você comprou o Nintendo e ele vinha com o Mario. Manda bundle. Né? Fazia o bundle lá, o casamento perfeito, já com o jogo pelo qual você comprou o videogame. Exato, você ia lá querendo jogar um jogo, você já saía indo jogar aquele jogo. Ponto. E a SEGA demorou muito pra enxergar esse tipo de coisa, né? Na verdade, quem vai enxergar esse tipo de coisa é o cara que, na América, foi o... Esse cara é um gênio, brother. Esse cara, assim, se não tivesse japonês no mundo, se a SEGA fosse uma empresa só americana, esse cara teria dominado o mercado de videogame, porque o maluco era bom, cara. Na Mattel, nos anos 70, 60, 70, 80, enfim, trabalhou um cara chamado Tom Kalinske. Esse cara trabalhou na Mattel, ele sabia tudo de brinquedo, e nessa época videogame era brinquedo pura e simplesmente, né? Você tava fazendo ali um produto ainda meio que pra família, barra pra criança, mas enfim. Lembra do Famicom com aquela cara de brinquedo, né? Isso, e a família toda em volta, é um brinquedo, era um computador da família. Ele foi marketado como brinquedo, isso. Perfeito. E aí esse cara trabalhou na Mattel durante um tempo, etc. E aí tava de férias no Havaí. O Havaí sempre aparece na conversa. Quando o Nakayama apareceu pra ele e falou, cara, eu quero que você vire o fodão da América na SEGA. E aí o cara falou, porra, eu tava aqui só querendo me bronzear com minha família, mas tudo bem, vamos ver como é que vai ser essa porra aí. Vamos virar o fodão. Até que quando ele assumiu, isso fica muito evidente se você pega os vídeos de propaganda da SEGA, né? O propaganda de lançamento do Mega Drive nos Estados Unidos, né? É uma propaganda toda assim, você vai jogar jogos de 16 bits, com várias licenças do Joe Montana, do Michael Jackson, do não sei quem, é muito legal. Compre o Mega Drive, o Genesis. Compre o Genesis, tem Altered Beast. É um videogame com o nome de livro da Bíblia e com jogo do capeta. Tinha esse marketing pasteurizado que se tem, né? Desde sempre e ainda se tem hoje. Anos 90 era gritante, bem no comecinho. E ele chegou como um cara querendo fazer marketing de guerrilha, marketing de publicidade de tipo, tapa na cara. Marketing dia, Sega faz o que a Nintendo não faz. Você quer ser o fodão? Compra essa merda aqui, seu bosta. Ele foi o cara que chegou e falou, cara, a gente tem que ter atitude, meu irmão. Ninguém compra essa bosta. O cara já tem o Nintendo e você tá falando, ah, olha aqui que bonitinho. Cara, foda-se. Tem que chegar com um tapa na cara e falar, porra, bem-vindo ao próximo nível, meu irmão. Essa porra aqui faz o que o outro não vai saber fazer. Né? Aqui você vai ter atitude, lá você vai ter, ei, canadazinha, pula, foda-se. Então ele chegou com uma máquina que aí sim, porra, indiscutivelmente tinha um hardware muito superior. Já tava tendo lá um ou outro título, né, bom. Já tinha uma cartela legal de títulos lá na época que ele entrou. O Nintendo já tava assim, ah, pô, já sou um velhinho. A Nintendo já tava lá começando a criar o Super Nintendo pra poder lançar 2 anos depois. E esse cara botou todo esse marketing de guerrilha a favor dele. E aí, um dos diferenciais, né, nessa época, e aí sim, você vê como a indústria hoje em dia, toda ela é moldada em cima de coisas muito pequenas, né? A Sega tinha esse problema de não ter as companhias externas ao lado dela, porque elas estavam todas no chicote da Nintendo. Ele falou, cara, beleza, eu não tenho essas empresas japonesas grandes do meu lado. Mas enfim, eu tô agora querendo vender pro público americano. O que americano gosta, meu irmão? Sentar a bunda e ver futebol americano, ver beisebol, ver essas porras. Meu irmão, Super Nintendinho não tem essa porra, não. Liga aí pro Joe Montana. Ligou pro Joe Montana, quarterback da NFL, falou, aí meu irmão, tô querendo botar tua cara no videogame, tu vai querer? Por que não? Né? Mas é só a cara, porque foda-se. Porque foda-se. E aí, beleza, vou fazer um jogo de futebol americano do Joe Montana. Mas você faz uma propagandazinha pra nós e fica por isso mesmo. Liga pro Michael Jackson e fala, aí meu irmão, tô querendo fazer um videogame desse teu filme novo aí. Alguém já falou contigo? Não, eu adoro videogame, eu gosto muito do conceito. Vamos fazer então. Assina aqui uma exclusividade. Vocês estão rindo. Assina aqui uma exclusividade, beleza. Tu vai ser o Michael Jackson, vai ser o cara da SEGA. E liga também pra um, sei lá, pro John Madden aí, vamos, qualquer merda. Tá. Ah, beleza. Agora a gente tem que ter uma empresa. Pro André Agassi também. Pro André Agassi, e pro Ayrton Senna, né, que é o mais importante. Liga aí pro Senna. O Senna é bom porque vai dar pra vender no Japão, porque o japonês se amarra no Senna. Não, o Senna acho que foi uma ideia primeiro dos japoneses. Com certeza. Teve Zico? Não teve porque não tinha futebol ainda, né? O FIFA foi sair em 94, só, né? Mas aí, beleza. Então eles passaram a ter esses licenciados. Não tenho as empresas, mas eu tenho nomes, né, que estão dando aqui, tipo, venha malhar uma Bodytech, a academia do Bernardinho. Beleza, eu só preciso disso. Então, quem tem que desenvolver essa porra? Ah, vamos procurar aí o cara barato que já tenha feito alguma coisa. Ah, meu irmão, aqui em Seattle, tem essa empresinha aí tal de Electronic Arts, os caras são pequenos. Mas fizeram um joguinho bom, tipo, de um americano ali, vamos falar com eles. Ah, vamos falar com eles. Pô, eles estão falindo, cara. Ah, cara, vamos dar uma ajuda pra eles. Beleza, a SEGA... A SEGA criou o maior mal do videogame. Criou a porra da EA. Se não tivesse mexido lá, aquela porra não existia hoje. Mas beleza, a SEGA foi lá e hoje a EA é o que é. Então eles deram vida pra EA e a EA se tornou essa porra toda. O Moonwalker, eles fizeram a versão de fliperama. Porra, botaram o fliperama na rua. Botaram a versão do Moonwalker no teu videogame. É um portezinho. É um portezinho mais ou menos, né? Aquela coisa. Mas um shooter, o outro é side-scrolling. Mas é um jogo do Michael Jackson, né? E pô, side-scrolling pra você jogar em casa era o que tinha na época. Era o gênero. E eles se viraram dessa forma. E se viraram também com o que eles sempre souberam fazer. Cara, nós temos a possibilidade de estar sempre criando jogos novos, porque da necessidade é que surge a criatividade. Porra, eu não tenho a Konami pra fazer Castlevania pra mim. Meu irmão, faz esse Altered Beast aí, faz essa porra render. Né? Enquanto a Nintendo sempre teve aqueles 5 panteões, né, que todo ano sai um jogo de um deles, ou sai um Mario, ou sai um Zelda, ou sai um Metroid, ou sai um não sei o que, ou sai um não sei o que lá, a SEGA nunca teve isso, ela teve que sempre ficar rodando. Né? E aí pra eles ficou faltando, no fim das contas, aquilo que sempre foi a pedra no sapato. A Nintendo tinha porra. Que era a Killer Application. Eles precisavam de Killer Application. Barra mascote, no fim das contas, né? Porque a porra da Nintendo tinha as duas coisas num cara só, que era a porra do bigodudo comunista italiano, encanador. E eles tentaram com Alex Kidd, não deu muito certo, porque eles também não fizeram um bundle, bababá. E aí, como era uma época diferente, como você precisava de um mascote, como você precisava de uma figura que representasse a sua empresa dos videogames ali. Mas você ainda precisa, só que hoje o conceito de mascote mudou e virou o conceito de exclusivo. Nessa época, enfim, ainda era um conceito de exclusivo, mas era um exclusivo que você precisava de apelo visual, porque o merchandising era feito de outra forma, né? Tudo isso era feito de um jeito diferente. Você anunciava o conceito de videogame, você não tinha que ter aquela cara estampada. Pra você vender o extrato de tomate hoje em dia da Pomarola, você só bota lá, Pomarola. Há 20 anos tinha que ter o Jotarão da Turma da Mônica pra vender. Né? Então, tinha que estabelecer ainda uma identidade, né? Tem essa... Eu acho que a principal diferença é essa, pro que você tem hoje em dia. Hoje em dia, sei lá, o Drake do Uncharted não é mascote, um cara de 40 anos. Mas enfim, é uma marca. É aquela. Ah, isso aqui, ó, PlayStation. É, você vai olhar pra cara dele e saber quem ele é. É, e você vê um maluco muito tronculo que parece um jogador de futebol americano com uma trozoba de uma metralhadora gigante. Ah, Xbox. É, tem essa, esses conceitos que ficam melhor arraigados. Falar em mascote, e a gente vai falar do Mega Drive, não tem como a gente não falar do Sonic. De novo, nós estamos nos prendendo aqui pra tentar não sair dos trilhos, porque é muita coisa que a gente pode falar que não é exclusivo da Sega. A gente pode falar Tectoy, pode falar, ficar falando do Nintendo, ficar falando do Sonic. Tectoy pra mim é exclusivo da Sega, mano. Tectoy pra mim é a third party da Sega. É a third party da Sega, mas... É o Santa Mônica Studios da Sega pra mim. Mas distribuidor, fodão. É o Naughty Dog da Sega e a Tectoy pra mim, mano. Se deixar, a gente vai dar um programa só da Tectoy aqui agora, entendeu? E a gente não tá querendo. Vai ser feito, mas não agora. Vai ser feito, vai ser feito. E today. Nós temos um episódio do Sonic. E inclusive um episódio do Sonic e um que aconteceu com o Sonic. São dois episódios que eu não lembro. Não lembro o número, foda-se. Quem é o outro, não. tá no post. Eu vou botar no post. Vai botar no post, então, se você quiser ouvir mais sobre o nosso querido ouriço azul, acesse. 8 e 113. Porra, Google, cara, o Google indexa a gente muito bem hoje em dia. Ficou curioso. É? Sonic, baixo frente, porra, que orgulho, cara. Eu aproveitar então esse gancho, já pulando um pouco a história do Sonic, o que, que o Sonic representou pra Sega, mas sim já pular pra um outro exemplo de como ela fez um hardware filho da puta e que já também não foi tanto absurdo, que foi o Game Gear. Cara, eu me amarrava no Game Gear. Teve um Game Gear? Não, eu tive amigos que tinham Game Gear. Era amigo assim, tipo, ah, mora do meu lado, posso ficar com Game Gear o dia inteiro. Mais ou menos. Era, tipo, era Game Gear do recreio. Exato, Game Gear do recreio. Cara, então, o dia inteiro não dava, né? A bateria acabava em 4 horas. É por isso, é isso que o Cadê tá falando. Cara, era frustrante. Eliminador de pilha. A parada do Game Gear. Na época que não tinha pilha recarregável, não tinha nada disso. Uhum. Você começava a jogar o Game Gear. Ah, maneiro. Aí ia pro sol. Ih, cara, não dá. Não, faz uma cabaninha aqui aí. Todo mundo dava a mão em cima. Aí ficava aquele bando de moleque assim olhando. Caralho, que maneiro, meu irmão. Montar o combate, blá, blá. Porque era um Master System portátil. Era um Master System muito fodamente portátil. Só que, meu irmão, vamos defender. Acabava muito rápido, cara. Fora isso, era foda, mas... É. Pelo menos que podia jogar à noite no escuro. Pelo menos durava mais. Acho que a bateria do iPhone. Cara, era muito mais maneiro que um Game Boy, assim. É porque, hoje em dia, pra gente é muito fácil pensar, ah, Game Boy, Pokémon A, Game Gear não tem A. Cara, meu amigo, se você botar um jogo da época do Game Boy e um jogo da época do Game Gear um do lado do outro, o Game Boy é piada. Pô, cara, o Game Boy é uma piada até hoje. Tinha uma propaganda do Game Gear que era tipo o dono segurando o Game Gear, se não me engano, e o cachorro dele tinha um Game Boy, uma parada dessa, sabe? Uhum. Era uma desse nível. Porque cachorro vê preto e branco, sacou? Olha o cachorro daltônico aí de novo. Era tipo isso. Uma coisa interessante que. Muito interessante dessa época, só pra divulgar rapidinho. Que pra servir como esse lapso de tempo, né? Porque hoje em dia é tudo, quase todo console. Tranquilo, fez nada pra ninguém. Não, que lapso de tempo. Foi mal, olha, agora que entendi a piada. Com lapso de tempo entre lançamento, né? Porque tudo bem que hoje em dia no Japão lá o Xbox demora a sair pra caralho, né? E no caso do PlayStation 4, ironicamente, saiu primeiro nos Estados Unidos que no Japão, né? Mas nessa época, muito interessante em relação ao Sonic que você tava falando e o Tom Kalinske, né? O Tom Kalinske, ele já era um cara muito de visão, porque ele era da Mattel, como você falou, e no Television. Television é um console também bem melhor que o Atari, que foi lançado bem depois também. E ele já fazia esse tipo de propaganda, botando uma TV no lado da outra e comparando aqui o Televisão, o de futebol, você joga com 12 bonecos na tela, o Atari não pode. Então ele já tinha essa coisa agressiva. Sim, e essa propaganda, inclusive, é ele em pé com os dois monitores na frente, se não me engano é ele, né? E aí tem duas imagens valem mil palavras, a propaganda. E aí tem um jogo de beisebol do Intellivision, que tem o diamante todo desenhadinho, e o jogo de beisebol do Atari, que é tipo quatro bonecos do X-Men, um azul e três vermelhos, assim, tipo, ai, nós somos do outro time. Ele fez a mesma coisa, você vê, a mesma propaganda do Mega Drive com o Super Nintendo mostrando o Mario e o Sonic lado a lado e o Mario, né? E falou assim, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é mais colorido, é mais barato e mais rápido, enquanto isso aqui é mais caro, mais lento e inferior. Aquela propaganda clássica que eles têm do Sega com o Super Nintendo. Mas quando você falou no lance do tempo, olha como é que é a pilha, né? Que você falou sobre o Nathan, né? Sobre o Uncharted, mas olha só. Quando foi lançar o Super Nintendo, o Super Famicom já tinha lançado no Japão. E já tinha lançado Super Mario World. E os caras falando, caralho, tem que fazer um jogo à altura dessa merda aqui, antes que ele lance nos Estados Unidos. Sim. Que eles já sabiam a data, nessa época eles já sabiam a data que ia ser o Super Nintendo nos Estados Unidos. Que essa coisa já tava muito mais malandro, né? Uh-huh. Aprendeu esse... também, aprendeu com muita porrada, né? Aprendeu com muita porrada. Macaco que é banana, rapaz. E o Kanishin foi pro Japão e falou, ó, a gente tem que ter uma coisa pra competir, senão tudo que a gente fez até agora vai morrer. Porque nessa época aí, o Mega Drive tava vendendo que nem água já. Vendendo que nem água, vendendo pra caralho, que nem água. Tava obliterando nos Estados Unidos. Falei, cara, se a gente não fizer nada pra concorrer com o Super Mario World, a gente tá fudido. Imagina quem tava programando o nosso amigo Yuji Naka, os amiguinhos dele lá, com o cu na mão, né? Porque, porra, era merda. Só no ano de 89, o Mega Drive vendeu nos Estados Unidos, o Genesis, 500 mil unidades. 500 mil unidades em 1989. Para caralho. Tiro grande. Mas eles queriam 1 milhão, né? Vocês que... Mas aí é coisa de japonês maluco, fracasso, né? Fracasso. Harakiri, meu irmão. Harakiri. Foi por isso que o anterior ao Kalinsky foi mandado embora, inclusive, né? Ele não conseguiu vender 1 milhão no ano. Porra, é que nem o Tomb Raider da Square Enix agora. É, vendeu 5 milhões. É. Ah, não. Vendeu 4. Oh, que merda. O Bloodborne vendeu pro PlayStation 4 1 milhão em 10 dias, né? Enfim, cada caso é um caso. Foda, é expectativa versus realização. Ah, também, né, cara? E o maneiro dessa parada, dessa história aí, o PH, que a SEGA sabia que o Sonic era foda e era, entre aspas, melhor que o Mario, porque eles faziam o quê? Eles faziam e pegavam e não mostravam que era o Super Famicom, já tinha o console japonês, né? Botava o Super Mario e botava o Sonic. E nisso aí vocês estavam jogando, botava duas caixas pretas e botava os dois jogos. Ora, de jogos que vocês querem, qual que vocês acharam melhor? E 85% preferiram o Sonic, porque apesar do Mario ser um jogo bom, era muito parecido com o Mario dos outros Marios anteriores. E a galera não tinha tanto interesse. Quando viu o Sonic, pô, o jogo é fantástico, né? E graficamente falando também, o sonoramente, o jogo é muito legal, é inovador. Fator novidade, né? Ah, tem esse jogo aqui que tem essa musiquinha, pô, legal, maneiro, a música, com esse personagem que eu já vi, não, legal, ele é maneiro, eu gosto dele, mas eu já vi também, e tem esse cara com esse ouriço maneiro e essa música muito foda que eu não consigo sair da minha cabeça. E eu sou muito mais desculpado. Eu sou radical. Coisa que... Nem só isso, né? Porque isso é radical, foi uma coisa mais da época do Dreamcast. O Sonic barrigudinho não era tão radical assim nessa não, época. Não, se você viu... Era da SEGA. Se você Um radicalzinho assim. Mas ele era maneiro. Ele era maneiro. Mas o feedback... Como que a gente vai montar esse mascote pra ele apelar pra um outro público? Aquela cara invocada do Sonic já revela isso. Ele revela que eles estavam pensando numa galera que tava querendo se diferenciar da criança e gostava do Bonachão Mario. Aquele sorrisinho de vou te fuder, tá ligado? Cara, isso. São detalhes pequenos, por exemplo. O Mario, ele olhava de frente, ele tinha aquele rosto mais amigável. O Sonic, se você reparar, ele sempre olha de lado. Tá tirando de lado e fazendo que não quando ele fala, meu irmão, o Sonic é meio babaca. O Sonic é meio, sei lá, meio Han Solo, tá ligado? Sonic é marrento. O Sonic é muito babaca. O Mario, por sua vez, tem maior cara de estuprador e opressor de mulheres. Aquele bigodinho de estuprador não engana ninguém. É, e a parte da estratégia, né? O foco ele tá saindo para o público adolescente e o público mais adulto, né? Mas uma coisa muito interessante, que é uma coisa que poucas pessoas falam, a galera gostou muito do Sonic, não só por causa desse visual gráfico, não. É pro jogo, ele é muito mais adaptável pro seu estilo de jogar. Porque se você pegar o Mario e qualquer outro jogo de plataforma antes do Sonic, como é que é? É uma coisa rígida. O Mario sempre pula na mesma altura e sempre vai fazer a mesma coisa e vai correr na mesma velocidade. O Sonic é uma coisa que você adapta. Vendo a velocidade que você tá correndo, você tá andando, no terreno que você tá andando, ele vai pular mais alto, mais baixo, mais rápido. O padrão de pula é diferente. Pega! O grande lance que o Kalinsky também fez foi o seguinte, levaram ele pro Japão e ele falou, tá tudo errado nessa porra e tem que fazer de outro jeito. Tem que fazer Sega CD. Que outro jeito? Primeira coisa, o Mega Drive está caro. Tá caro. E segunda coisa, o cara compra essa porra, não vem com jogo nenhum. Você tem que vir com a porra do jogo. E aí ele falou todas as ideias deles pros japoneses. E os japoneses começaram a discutir em japonês. E ele falou, fudeu, vamos mandar embora. Eu já perdi meu emprego na Mattel e já era. E aí o Nakayama olhou pra ele e falou, todo mundo aqui discorda de você nessa sala. A gente acha que se você deixar o videogame mais barato, a gente vai perder dinheiro. E se a gente der o jogo com o videogame mais barato, a gente vai perder o dobro de dinheiro. Porém... Não, e é o melhor jogo. E é o nosso melhor jogo. É o som. É o nosso melhor jogo, né? Pra você botar o Sonic no dia 1, porra, e eu vou vender pra quem essa porra? Pra quem já comprou o Mega Drive? Aí ele falou o seguinte, por outro lado, a gente te contratou por um motivo, a gente quer ganhar essa porra, e a gente até agora perdeu, fazendo do nosso jeito, então eu vou querer fazer do seu jeito. E aí fez, e deslanchou absurdamente. Tanto que depois isso dá uma merda, porque o Kalinsky, ele olhava, o Nakayama olhava pra SEGA da América e falava, olha ali, o meu filho que deu certo, fez faculdade de medicina, e esses papacos aqui que trabalham... Era uma parada meio que desse naipe. Isso. E aí, o outro problema também que ele tinha, de, por exemplo, nos Estados Unidos, ele além de ter todas as empresas no cabresto da Nintendo, o Walmart não queria vender Mega Drive, porque, porra, já tô vendendo esse produto, ainda quer que eu vendo o outro? Tá de sacanagem, né? Eu vou me fuder aqui. Ou eu anuncio um, ou eu anuncio o outro. Visão de merda que o nego tinha na época. E aí ele falou... Também olha só quem você citou. É. Não, tô... O Walmart é um exemplo, né? Mas as empresas... Não. É cagada assim mesmo. Né? É, as varejistas... O Walmart. É, o vendedor do Walmart. Pronto, vamos trocar então por vendedor do Walmart. Nossa senhora, aí tu me fudeu, né? O problema é seu. Aí ele falou, ah, é o Walmart? Você não vai querer vender o produto? Tá bom. O Walmart é situado numa cidadezinha lá do estadozinho de Indiana, sei lá, um estado centro-oeste desses aí qualquer, americano. O que ele fez? Ele começou a alugar galpão de shopping, tudo que ele podia de espaço pra ocupar, e ele entupiu a porra da cidade de Mega Drive e carro de som tocando Green Hill Zone Ato 1, e as crianças saíam da escola e ele falava, cara, vem aqui jogar esse videogame novo de graça! E aí as crianças ficavam lá jogando e, yes! Pai, compra pra mim! E cara, e Bentonville inteira começou a ir no Walmart. Como assim você não tem a porra do Mega Drive? Meu filho joga essa porra o dia inteiro quando sai da escola e tu não vende essa porra? Tô ficando louco dentro de casa. Joga com o homem do saco. É, e a cidade tava querendo matar o Walmart porque o Walmart não vendia a porra do Mega Drive. Né? E até que o Walmart mandou um ofício pra SEGA falando, vocês venceram, a gente vai vender essa porra desse videogame. Então assim, o cara falou, meu irmão, você não quer me... Eu vou forçar você, eu vou me forçar na sua goela, queira você ou não. Olha quanta luta a SEGA tem nessa porra aí. Cara, não, esse cara é assim, ele deu um jeito e falou, meu irmão, agora vai vender essa porra, foda-se. Na toa que o Pyron quase chora quando ele fala, caralho, a SEGA teve muita dificuldade na vida, cara. Teve uma infância fodida. SEGA é o menino Charlinho, então. É o menino Charlinho. Ele conseguiu começar a vender o Mega Drive por $150 com Sonic e a Nintendo tava chegando com o Super Mario World no Super Nintendo por $199. Sendo que o Mario, assim, mais um jogo do Mario. Eu joguei essa porra na vida. Eu tenho um Nintendinho em casa. Isso foi todo o diferencial pra alavancar aí por 91, 92, 93, aquela história toda que a gente sempre fala aí de, mas o Mega Drive tava levando o mercado americano nessa época, né? E foi com esse caminho, assim, com esse cara específico, sendo agressivo a todo momento, em tudo que ele podia, né, em marketing sobretudo, forçando o Mega Drive goela abaixo de todo mundo. E assim, ele conhecia pra caralho o mercado dele, o cara tinha visão de mercado pra caralho, o cara era muito competente nessa parte. Ele era bom de mercado com um todo, assim, ele era um bom vendedor, que era o principal, né? O cara saber vender sonho, que é o que todo mundo busca. É o tipo de cara que é CEO de qualquer empresa, porque ele não tá... qual é o seu produto? Carro. Tá bom, foda-se, vamos vender carro. E agora? Escova de dente. Tá, eu vou vender escova de dente, não tem problema. Não importa o produto, né? Eu vou vender um sonho, eu vou vender uma necessidade. Vender vontades. É, ele é um cara desse tipo, e são caras desse tipo que vencem no capitalismo, né? Que é o melhor sistema econômico que a sociedade pode ter. Mas o problema é que, bom, japonês tem que fazer merda, né? E foi da merdiosidade japonesa, da SEGA do Japão, que começou tudo a ir pela rampa abaixo. O que eu acho bizarro no Mega Drive, ao longo do ciclo de vida dele, é como ele foi um videogame que foi empurrado pra viver mais do que claramente ele deveria ter vivido. É como se no final você pegasse todos aqueles gadgets que tivessem ligado nele e tivessem, ele fosse tipo, mate-me, por favor! O Sega Tower, né? É o Mega Drive com 32X acoplado, com o Sega CD, com o Game Genie, com o Sonic 3 e com o Sonic Knuckles em cima do Sonic 3, né? Com o adaptador. Aquele círculozinho, Activator. Isso. Em algum ponto você tem que colocar ainda o conversor de Master pra Mega. Boa! Bem bolado. É isso. Fazer isso aí. Antes do 32X, eles lançaram aquela porra daquele Sega CD. Sega CD, não, mas o que é porque o Sega CD, bem ou mal, deu pra fazer alguma coisa. Eu não consigo encontrar ser vivo que consegue defender na moral. Eu tava com esperança no Pyro aqui. O Sega de CD? Defender o 32X. Não, peraí, não, defende CD, o Sega CD, então. Cara, o 32X. Então tá bom. Defende o Sega CD. Então tá bom, vou defender o Sega CD. Vamos chupar. Não, Sega CD eu acho tranquilo. Eu tenho ressalvas. A Super Nintendo não tinha, né? Tanto que foi da origem ao CDI Philips, que foi o... Na verdade, olha só. Na verdade, vamos lá. Vamos explicar o que é do vamos falar. Cara, na verdade, o CD era uma tecnologia muito boa e tá fazendo sucesso no Japão, porque o PC Engine CD em 89, ele lançou em 89, o PC Engine CD, e vendeu pra caralho no Japão. O PC Engine no Japão era gigante, tá? E, competia bem com a porra do Super Nintendo lá. Era gigante, cara. E o PC Engine, quem conhece aí, ele tem uma biblioteca de jogos foda. E era muito bom, deu certo. E a SEGA queria trazer isso pro Mega Drive. Ficou proteando, até falou um pouco isso naquele podcast sobre o Dreamcast, tá falando um pouco das merdas, né, dos projetos e tal, disso aqui. Mas o que acontece? No Japão, se você olhar, a biblioteca do Sega CD, ele é boa. Tem muitos jogos bons, RPG, pô, Lunar, cara, Lunar é incrível. Lunar 1, Lunar 2, tem o Hobbit Assault Beryllium, tem vários jogos legais. O problema é que a Sega dos Estados Unidos quis investir em Full Motion Game, que é uma merda. O hardware, foi a direção. Se você pegar os jogos japoneses do Sega do Mega CD, eles são ótimos, cara. Sim, os então, jogos, tem jogos. Só que a galera não conhece a muita gente não conhece. O que eu pedi pra vocês defenderem não foi a ideia. A ideia é, porra, o PlayStation é um Sega CD do zero, porra. Mas o que eu tô falando é o seguinte, defender depois que ele possa existir. É exatamente esse problema que você tá falando. O Sega CD, que é o produto americano, né, com esse nome, no Japão era Mega CD, o Sega CD era uma porra pra você encaixar no Mega Drive pra ficar vendo filminho interativo, porque americano queria CG. E o Mega CD no Japão era, aí sim, um add-on maneiro pro Mega Drive pra você colocar jogos mais potentes, jogos que não devem a nada no que você depois rodaria no Saturno, pra você fazer jogos mais poderosos em áudio, em vídeo. Porra, Final Fight CD é foda pra caralho, o som é muito mais maneiro. A versão definitiva do Final Fight é o Final Fight CD. Áudio Redbook, né, amigo? Né? E ao passo que nos Estados Unidos, o Sega CD é aquele jogo de tipo, jogo de sei lá, boxe do Holyfield, em que você dá soco no Holyfield e aí mostra um filminho do... tomei um soco. Então, meu mestre Privota, é por isso que eu ia falar, que eu falei só isso pra poder emendar no gancho do T2X, porque eu tô falando o seguinte, a gente defende muito o Tom Kalinske e a Sega of America, mas ela também é responsável por parte do fracasso. Começando pelo próprio Sega CD, porque vários jogos não entraram aqui, porque o Tom Kalinske falou, porra, não, isso não vai dar certo lá, não vamos lançar, e não saíram os jogos. O Tom Kalinske não queria tirar o Mega Drive do mercado. O Mega Drive foi descontinuado em 94 com o lançamento do Saturno, tá? Pra começar. E ele não queria que isso acontecesse. Ele queria que continuasse com o Mega Drive, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Mega Drive ganhou a guerra 16-bits. Com em 94, quando lançou o PlayStation e o Saturno, a SEGA tinha 56% do market share mundial. O Mega Drive é a plataforma 16-bits mais vendida e mais comercializada no mundo. Sim. Tá? O Super Nintendo só ultrapassou, poxa, ele foi descontinuado. Porque a SEGA e a Sony entraram nos 32-bits e a Nintendo ficou nos 16. E eles lançaram meio que, porra, brigando com o Sega no Japão. O Sega falou, não, a gente vai lançar o Saturno. Ele, não, a gente vai lançar o 32X. Enfim, lançou o 32X, a Sega do Japão cagou e lançou o Saturno mesmo assim. Ainda adiantou mais o Saturno porque soube que a Sony ia lançar a porra do PlayStation. E mesmo assim, o Tom Kalinske estava conversando com a Sony para lançar em conjunto o console. Isso. Verdade? A Sony queria lançar o PlayStation, uma parceria com a Sega também. E a Sega do Japão também entrou. Então, essa confusão entre a Sega do Japão e a Sega dos Estados Unidos também ajudou a causar essa merda, entendeu? Porque tudo bem, o 32X não foi o causador, mas se ele não tivesse sido lançado, ia amenizar um pouco o problema. Porque aí, pô, fizeram marketing do caralho pra comprar o 32X, que é só um console 32-bits, né? E lançou logo depois, mesmo ano do Saturno, porra, é sacanagem. O público em si, que era fiel da Sega, já ficou desacreditada e não quis mais comprar os produtos dela. O problema do Sega CD foi o posicionamento depois dele lançado. Por quê? Os caras estavam vendo a Nintendo conversando com a Sony pra fazer uma porra de um videogame com CD que não saiu. Aí, ó, fica ligado aí que os caras estão fazendo merda aí com a Sony. Depois eles foram conversar com a Sony pra fazer, vamos fazer eu e você? Porque aí a gente divide o hardware e depois o seu software você leva o lucro todo e o meu software eu levo o lucro todo. E como a Sega era muito mais software do que a Sony na época, pra eles ia ser um negócio muito vantajoso fazer a porra do PlayStation com a Sega. Mas também não saiu porque os japoneses barraram, falou, não, esses, eu não quero fazer nada com a Sony não porque eles são babacas. É muito curioso isso, cara. A Sony tinha muito patente, cara, é muita vantagem, porque tanto a SEGA e a Nintendo foi burra, porque a Sony tinha muito patente pra hardware de mídia ótica, de compressão de vídeo, de compressão de áudio. Sim. A Sony atuava muito nessa essa parte, né? Ela fazia. É o Discman, né, cara? Os caras do Discman, porra. Cara, Sega é uma empresa de videogame. A Sony tem, porra, tudo. Não, mas e se você for nessa linha de raciocínio, você fala, ah, não, mas aí eles entendem melhor de videogame. O não, que eu... não, sem dúvida, é exatamente isso que eu tô falando. Eles entendem melhor de videogame, mas eles não entendem tão bem de hardware como a Sony, entendeu? Mas eles, essa parceria seria do caralho pra eles, na real. Como você vê, assim, tem a Sony, a Nintendo, ela ia fazer com a Sony um negócio CD e falaram, não, caguei. Aí eles pegaram aquela caixa lá, porra, o que a gente vai fazer com isso? Sega, vocês estão afim disso? Não, não estamos afim não, vai se fuder. Aí eles olharam e falaram, ah, vai se fuder vocês! Levanta um gigante pra gente sair batendo em todo mundo, velho! Ah, vai se fuder! Esse ponto do Sega CD foi um erro completamente japonês, porque os americanos queriam, né? Então chegou lá, e aí, não, a gente não quer isso não, a gente vai fazer o Saturno. E aí, cara, calinho, que foda-se, vai ser o Saturno, cala sua boca. E aí foram lançar o Saturno, né? E seguiram com o projeto do Saturno. E aí ele falou, não, 32X! 32X! E aí levantou um hardware absurdo, né, com a Silicon Graphics, falou, não, esse hardware aqui vai ser bom, não sei o quê, vamos chamar os japoneses, tá, chama os japoneses lá. Os japoneses viram o hardware que a Silicon Graphics tinha levantado, olharam assim e falou, legal o trabalho de vocês americanos, mas esse hardware aí vai ser ruim pra gente programar, é melhor a gente fazer o Saturno mesmo, seu Nakayama. Nakayama olhou e falou, é, vamos fazer o Saturno mesmo, americanos. Vocês são meu filho favorito, mas tem que admitir que dessa vez os japoneses, né, meu segundo filho, ganhou de vocês. Cara, teve 39 tá bom. Jogos. Aí foram embora, beleza. É. E aí o cara da Silicon Graphics olhou pro americano da SEGA e falou, cara, o que eu faço com essa merda agora, que eu fiquei pesquisando aqui pra você à toa? Pô, cara, aqui em Seattle tem uma outra empresa de videogame também, começa com N de Neném, o nome deles. Ah, tá bom, vou ali falar com eles, então. Nintendo 64 foi com a porra do hardware que eles levantaram. Então eles jogaram em um ano fora os PlayStation e o 64. Né? O hardware do PlayStation e o hardware do 64. Eles jogaram fora porque o japonês falou, Saturno. Não Saturno. É um tiro no pé, são dois. Vários. Cara, foi um tiro em cada olho, mano. Foi, não estancou, ninguém estancou a hemorragia. Continua no próximo.